Chega, caída. Eu vejo já a diversão começando, não sei que número fosse para uma tempestade cerebral. Tempestade cerebral. Pau, pau, tchucu, pau, tchau, pau. Tchucu, pau, uau, pra quem? Quem não sabe, yo, tá dando mole? Yeah, eu sou Ninja Inimigo e aqui comigo, yo, e Lapsou. Caralho, avisa antes de fazer essa porra! Não, foda-se! Daigo! Vocês ouviram agora nosso apresentador, nosso host? Vai que pegar um trampo no MTV e o Raps aí, vocês viram? Nossa. Caralho! Vai ficar no lugar do. Vai ficar no lugar do Gastão, tá ligado? Rodolfo! Mamute! Eu não quero saber, seleciono minha fase escutando. Eu mato quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato. E não faça quem quer. É aquela versão do rato de porão, cara. Versão do rato de porão, verdade. Cara, desculpa, nós de carnaval, né, cara? Tome cuidado. Opa, calma aí. Tome cuidado, hein? Tenha cuidado pra não pressionar a tela com os dedos ou a palma da mão. O ecrã. E essa semana nós vamos aproveitar o feriado mais famoso do Brasil para tomar um tema crescente e sensacional de jogos criados em nossa tempestade cerebral. Caralho, cara, você já fumou todas. Não faz mais sentido o cara tá falando. Já fricou a frase. Tá igual o Caio. Tudo isso muito mais depois dos crescentes memes. Sublime. Hoje sem firula, sem putaria, vamos começar logo a leitura de e-mails do Baixo Frente Sua com esse programa. Eu gosto de Zagas. Zagas? Em sua edição, eu não lembro mais, mas é mais do que 210, portanto boa. Já estamos na maioria aí. Tá bonito, tá tranquilo, tá favorável. Eu não sei de onde veio esse meme. Sabe comigo sim. Está o filho. Não sei não. Pior que não. Então daqui a pouco eu vou ter que te passar um vídeo. Crem, Deus Pai, tudo bem. Está comigo o Senhor da Eternidade. Vocês já o ouviram? Vocês muito vão ouvir ele boa mais. Boa tarde, o meu telefone está a tocar, então eu já volto. Vai lendo essa caralho aí. Então vamos começar com o primeiro e-mail que pertence a... Deixa-me ver quem é este filho da puta. Ele é mais um dos filhos da puta, colocou o nome verdadeiro. Já falamos que não é pra fazer isso, mas pelo menos ele foi sensato e mandou também o seu nick de CS. Olá, baixos socadores, eu sou o VNI, versão brasileira VNI Rio, 22 anos e curso arquitetura e urbanismo no famigerado estado do Mato Grosso do Sul. Famigerado por quê? Nunca ouvi nada de... Famigerado na matança de índios. Porra, só se for. Sempre tive interesse de trabalhar e estudar esta mídia, e o curso que faço tem me ajudado bastante no aprendizado. Sério? Arquitetura e urbanismo? Você mexe com jogo? Recentemente, no grupo de pesquisa que faço parte, um professor responsável me convidou para escrever um IC, Iniciação Científica, e me conhecendo, sugeriu o tema de Jagas, contribuindo para a arquitetura, e conversamos sobre o ambiente compartilhado nos Jagas, podem oferecer para uma experiência de projeto e dos óculos de realidade virtual. Nossa, caralho! Que estranho! Não sei, eu tô visualizando um cara tipo... Sei lá, cara, foda-se. Só prossegue. Arquitetura e urbanismo em jogos. Vai te fazer um joguinho de AutoCAD, é isso mesmo? Perdão pelo meu preconceito. Pretendo sei lá, jogar. Ele pode fazer uma construção que você explora, né? Tem isso. Com realidade virtual. Isso não necessariamente tem a ver com jogos, mas sempre que a gente pensa em realidade virtual, a gente pensa em jogos. Então tem isso. Tem isso, né? Você vai querer jogar, transformar tudo em jogo. Pretendo abordar no meu artigo essa contribuição na arquitetura e sobre a imersão que os jogos geram. E com isso, estou buscando referências e materiais em que eu possa me basear. O podcast já me ajuda muito e gostaria de citá-los de alguma forma, se permitirem. Vai e fundo, se puderem cara. Me recomendar textos, porra, pode mandar ver. E artigos sobre o tema, pode ser qualquer um. Minha gratidão transcenderia. Finalizo agradecendo a todos pelo conteúdo criado. Sem dúvidas, meu top 1 de podcast. Deve ser só eu. Não, deve ser igual eu que só ouvo isso aqui, né? Pode ser. Cantarei mais Ximenes. Obrigado. É Buraconixo. Eu não manjo de texto sobre isso de jeito nenhum, assim. Cara, eu não sei exatamente que tipo de texto você quer. Mas... é um lance meio de construção de mundo. Eu recomendo você entrar na porra do grupo de Facebook, porque aquela porra tem que servir pra alguma merda, em vez de nego ficar falando putaria. E perguntar se com certeza alguém já vai ter material na ponta da língua pra te dar. Uhum. Alguém já vai tirar da manga. Assim, assim 99% do field a gente é mongoloide, mas tem uns. Aquele 1% safadão, que tem uma galera estudiosa lá que entende essa cara. Então, se você perguntar, fizer uma pergunta mais específica no tipo de artigo que você quer, com certeza alguém vai me ajudar. Talvez até eu possa te ajudar. Uhum. The naughty 1%. Agora, manda o próximo aí. Marcos Bay diz... Fala, galera do Basicamente Soco, beleza? Tô aqui ouvindo o podcast pensando no que eu gostaria de jogar pela primeira vez de novo. E um deles vocês vão odiar, mas vamos aos nomes. Valkyrie Profile, de PS1. Esse eu não odeio, não. Eu sei que não. Esse jogo, eu olhei de banda aqui qual é o próximo, já sei. Esse jogo de RPG foda pra caralho, o melhor RPG de console, embora não o meu favorito, me fez perder horas na frente do PC. Quero emulado. Peraí, quero emulado. Ele foi emulou, jogou um emulado. Mas eu não entendi por que ele perdeu horas, porque era foda-se. Porque era emulado, eu treinando magias e combos. O mais maneiro disso tudo é que eu sempre tipo, virava as noites com o uniforme do colégio, que eu só tirava de manhã. Cara, que então, filho da puta. Filho da puta sujo, tá ligado? Não tomava banho, ficava jogando videogame. Por que tirava? Se você provavelmente tinha aula de manhã de volta. Cara, eu não sei, porque eu tenho um processo muito específico que eu tenho desde a época do colégio, que é eu chego em casa, eu tiro a roupa e eu vou jogar videogame. Eu fico pelado e vou jogar videogame pelado. Quando eu tinha videogame ainda, eu fazia isso, mas, tipo, isso é um procedimento até depois do trabalho. Eu chego em casa, as roupas Sim, vão voando. Sim, exatamente, isso acontece até hoje. Você repete, chegou do trabalho, as roupas vão voando, exatamente. Mas, enfim, ainda mais nessa porra desse calor do caralho que tá fazendo aqui. Ué, onde você mora é necessário, é procedimento padrão. Sim, você morre se você não ficar nu. Mas, enfim, Halo CE. Que CE, caralho? Championship Edition, talvez? Acho difícil, cara. Sei lá, cara, tem torneio de tudo. Enfim, vamos lá. Esse daí vai chiar. Mas não eu só eu. Ah, eu não vou nem falar nada, só depois eu vou falar, pô, cara, o senhor da eternidade odeia tudo, entendeu? E ele não dá argumento, ele só quer odiar. Então vai tomar no cu. Esse daí vai chiar. Mas eu tô na lista que era uma franquia que eu detestava com força e quando joguei eu achei muito maneiro e virei um fã dessa porra. Bom, eu nunca joguei essa específica merda, então, sei lá, vou te dar um benefício da dúvida, talvez. Final Fantasy IX. O meu jogo favorito. De fato, minha experiência com Final Fantasy IX foi mágica. Foi meu primeiro RPG e meu primeiro Final Fantasy. Foi uma parada tão mística que sempre que dá umas 16 horas eu começo a pensar. Porra, o tempo tá assim, quando eu jogava... Cara, essa nostalgia eu também tenho, sabia? De olhar pro céu à tarde assim e pensar, caralho, eu jogava Final Fantasy. Só que no meu caso era Final Fantasy 4 e 6. Cara, mas é engraçado que você falou isso, porque às vezes eu tenho exatamente essa sensação. É tipo, caralho, isso é uma tarde de jogar Final Fantasy. Eu botava aquela porra daquele CD do Offspring americana, tá ligado? Essa bosta. Eu adorava essa bosta desse CD, eu já tenho um Death Note dessa merda umas 20 milhões de vezes. Botava essa merda desse CD e eu ia jogar Final Fantasy. Porque eu já tava de saco cheio da início do Final Fantasy tanto jogar. Mas enfim. Na época meu PS1 se fudeu e eu não terminei. Mas quando eu mulei anos depois, foi tão incrível quanto. Porque aí eu já sabia ler melhor em inglês e pude terminar o jogo. Que é sensacional. Acho que é isso. Então é isso. É, deve ser isso. Deve ser mas isso. Halo. Vamos deixar o Halo. Intuba, deixa ter que entrar. Mais um danado que escreveu seu nome verdadeiro, mas também teve a decência de mandar um nick. Peraí, calma. O nome do filho da puta é Cleub? É. Eu não ia dizer, mas já que você disse, Cleub. Tá bom, não, é porque isso é. Bom, enfim, vai lá, só pra sair. Boa tarde, senhor da Eternidade Daigo. Aqui quem fala é Cleub. Ou caso não curta o meu nome feio, meu nick pela internet é Scar. Cara, pelo menos ele sabe que o nome dele é feio. Cara, seu nick é bem. Cara, seu nick é meio bosta, mas é bem melhor do que o seu nome. É tipo cicatriz com K, tá ligado? Cara, Scar não é um escrito assim que nem filho da puta, não é um personagem de, sei lá, tormento, alguma coisa assim? Talvez seja. Eu sei que o filho do Hulk tem esse nome. Pode ser também. Nick meio bosta, eu sei. Eu só mandei um e-mail pra vocês já faz um ano. e alguns meses. Então eu queria tentar ser um pouco mais ativo para demonstrar o meu amor pelo trabalho de vocês, que já acompanham há algum tempo e que nunca falharam em me fazer rir. Uma hora vamos. E os podcasts sempre foram bons para você escutar enquanto eu trabalho em algo, tipo desenho. Toda vez que escuto seus podcasts, eu me sinto como protagonista silencioso genérico de RPG no meio de vocês. Porque mesmo sendo somente áudio gravado, eu ainda me sinto, de certa forma, participando da conversa, somente escutando. Viu, cara, como o nosso podcast é imersivo? Aham. Tem uns que respondem de volta e esperam ser ouvidos, mas acho que você ainda não chegou nessa esquizofrenia. É. Também gostaria de falar sobre o que mencionaram no podcast anterior. No caso, quanto a internet vem estragando um pouco a experiência dos jogos. No qual eu concordo completamente. Let's play. Aliás, a gente vai fazer um podcast sobre isso um dia, talvez. Um dia. Ah, tá na pauta. Uma hora dessa, quando a gente não tiver muito... o que fazer. Muito tema, esse pula. Entendi. Eu vou mencionar algo meio óbvio, que já existe faz um tempo, mas com os meios de comunicação e interação de hoje se tornou algo pior ainda e mais perigoso. Os spoilers. É. Bem lembrado. Qualquer tipo de mídia pode sofrer com isso, e por isso jogos também. Por ser alguém que já tá usando a internet faz um tempo, eu já sei de muito spoiler de jogo que nunca cheguei a jogar. E nem foi porque eu procurei, e sim de certos seres escrotaços adoram espalhar spoilers por aí, só pra deixar a gente com raiva. E isso pode completamente destruir a experiência com o jogo em alguns casos. Cara, sabe o que é engraçado? Em relação a... Eu acho que isso é uma coisa meio que depende da comunidade, porque... Star Wars, por exemplo, que é uma parada que tem um nível bizarramente global, né? É, eu demorei pra caralho pra ver o filme e eu não recebi nenhum spoiler. É, isso aí você já teve mais sorte que eu, porque eu tomei vários. Sério? Aham. Uhum. Eu saí tomando. Eu não tomei nenhuma medida paliativa, tipo, eu não fiquei, sei lá, boicotando o Facebook, nem a internet, nem nada assim. E não tomei nenhum spoiler. Foi bizarro. E, mas tipo... eu tomei. Eu tomei uns três, não fazia nem dois dias que o filme já tinha saído. Em uns grosseiros, tanto que até agora eu não vi. Sério? Eu consegui. E também porque faltou grana, né? Se você não viu até agora, foda-se, cara. Se eu não vi até agora, fudeu. Em vez disso, eu fui ver Creed e me fiquei mais feliz. Pô, Creed é bom pra... É, Creed é muito melhor que Star Wars. Mas enfim, prossiga. Eu sei que a esse ponto é um meme, que nem adianta reclamar disso, mas a morte da Ares, né, apesar de ser só o que acontece pelo meio do jogo... É um evento importante para Final Fantasy VII, e isso ter sido spoilado pra mim antes de jogar, eu demorei um pouco pra começar a me importar com Final Fantasy. Me deixou um pouco triste. Não destruiu minha experiência com o jogo, até porque tem vários outros eventos no jogo que têm o mesmo nível de importância, que a morte da Ares, ou com mais importância ainda. Também outros exemplos, tipo com a morte de um certo personagem em Fire Emblem, Genealogy of the Holy War, que também virou um meme entre os fãs de Fire Emblem e também estragou um pedaço da experiência pra mim. Sério? Porque é tão óbvio. Eu não sei vou lá, dizer que. Eu não vou dizer quem é o personagem, mas assim, ele tá com Killed in Action escrito na testa dele o tempo todo. Ele tá com aqueles números do Death Note em cima da cabeça. Aham. Uhum. Tá com um Death Sentence do Final Fantasy VI na cabeça. Me lembra de nunca mais fazer referência ao Taco nesse podcast, então obrigado. Pô, por favor. Nem na minha vida. Novamente só a parte dela, não a experiência inteira. E até casos como o do Gol Base. Que é graças à internet, quase todo mundo já sabe que ele não é o antagonista principal. E o caso do Kefka sendo contrário. Ah, cara, vai se fuder. O Golbez é o antagonista principal. A porra do Zeromos é foda-se. Ah, o Zeromos, ele é... Manja aquele TV Tropes? Aquele site buraco negro, quando você começa a ler, você não para? Tô ligado. Então, ele é uma Space Flea from Out of Nowhere. Que isso, é uma trope? É, tipo um bicho monstruoso que aparece do nada porque Entendi. Foda-se. E ele era vilão all along. É tipo quando Sim. um palhaço do It vira uma barata gigante. Uhum. Entendi. O Pennywise. É. Fico muito grato de ter jogado Undertale na mesma semana que saiu. É um jogo fantástico que, se eu tivesse levado spoiler, com certeza ia estragar minha experiência. Sim. Pois esse jogo obliterou todas as minhas expectativas e é o tipo de coisa que, pelo menos pra mim, só terá a mesma magia durante as primeiras vezes. Pois é. Zerei os três caminhos: o Neutral, Pacific and Genocide Routes. Tá aí, eu não sabia que tinha uma rota neutra. Não, a neutra foi a que eu ouvi falar primeiro. E a internet já está cheia de spoilers dessas três rotas. Então ter jogado o jogo relativamente cedo foi algo bom. Caso alguém do grupo dos deuses do Baixo Frente Soco não tenha jogado ainda, ou até mesmo seus ouvintes, por favor, sigam as palavras da eternidade como ele falou no podcast anterior e vão jogar este jogo. Porém, tentem evitar pesquisar sobre o jogo pela internet, como buscar no Google como eu escapo da Undyne, pois você provavelmente vai tomar spoiler e é possível que isso estrague sua experiência. Sem dúvida. Enfim, eu devo ter falado um pouco demais, mas eu só queria compartilhar minha opinião de merda sobre o caso do quanto a internet pode estragar a experiência dos jogos de diversão. Let's play! Esse não é o único exemplo disso, mas sempre foi o que mais me irritou. Boa tarde para os senhores e continue com um trabalho maravilhoso. Vamos desapontá-lo um dia, jovem? Eu sei que vamos. Sim, se é que já não desapontamos. Porra, pode ser. É, ele pode ouvir esse e-mail e ficar desapontado. Próximo... Lone Player. Olha lá, eu sou o Lone Player. Cara, prazer, Lone Player. Meu nome é Senhor da Eternidade. É, eu sou o Daigo. E eu gosto de jogos de meninas virgens. Quem não gosta? Oi! O problema é quando você fala meninas virgens de uma forma abrangente... Isso me remete imediatamente à pedofilia, você não acha, velho? Tá uma merda! E dá uma merda, mas enfim. Esse é uma prisão foda, tu é estuprado, é uma merda. É, vai dar um Esse tema aí. É interessante, diferentemente do mundo real. No mundo dos jogos de diversão, a primeira vez não é necessariamente ruim. Cara, a primeira vez que eu transei não foi ruim. Se é que é essa comparação que você queria traçar. Eu também não achei a primeira ruim, não, ainda mais que eu tava fumadaço. É mais difícil ser ruim, mas enfim. Confesso que, ao ver o título, achei que o episódio seria um pouco chato. Algo como, quando eu joguei Halo pela primeira vez, foi incrível. Ainda bem que ninguém falou isso, né? Ah. Porém, mentira, o cara falou lá, o Marcos Bay. Ah não, mas ele, não nós. Ah sim. Porém, veio à tona o tema. Jogos que eu gostaria de jogar novamente pela sua primeira vez, e o relato que mais achei interessante foi o do Senhor da Eternidade falando sobre Undertale. Olha só, eu arrancando elogios e suspiros da plateia. Olha aí. Sobre os jogos de luta na década de 90, por mais que existisse aquele sentimento de novidade, infelizmente já havia edições de revista com lista de golpes e até combos. Em 1998, por exemplo, antes que o jogo chegar ao Brasil, já tinha um exemplar da revista Gamers com ele. Cara, não sei tanto. Como é que era na sua galera, Lone Player, mas na minha época, se alguém chegasse, tipo, lançasse um jogo novo e chegasse alguém viciadinho, sabendo todos os golpes porque leu na revista... O cara, ele era rechaçado e ostracizado até não poder mais. E ele ficava sendo zoado o dia inteiro, e se por um acaso ele perdia uma luta, meu Deus do céu. Virava o bostão. Virava o bostão pra sempre. Toda vez que ele pegava o controle, ele sentava na cabeça dele. No caso do 98, em particular, saiu revista um pouco antes pro resto do Brasil. Porque lá em São Paulo chegou primeiraço, assim. É por isso que tinha revista, a galera já começava a destruir aquela bosta. Ou então pegava... Como é que chama? Em São Paulo é foda porque tinha todo um mercado preparado pra isso. Porque aquelas livrarias em japonês da Liberdade já soltava as revistas tudo. Já tinha games japonesa, já tinha Famitsu. Era um cu do inferno aquilo. Queria pois ter vivido lá nessa época pra ter aquelas revistas foda. Hoje em dia não acha mais? Hoje em dia você não acha mais revista ponto. É, tem essa parte. Sobre a primeira vez, foi mais ou menos em 1995 que meus irmãos venderam o nosso Turbo Game e compraram o Super Nintendo, diretamente do PY. Vou subir aqui para o Paraguai? Deve ser. Enfim. Logo, o primeiro jogo que cheguei para a plataforma foi Super Mario World. Na época eu achei uma bosta. Porra, como achar esse jogo uma bosta? Não consigo imaginar, mas vamos lá. Você pode ser só um filho da puta cínico. É. Eu queria era jogar Street Fighter 2 e Campeonato Brasileiro. Ah, tá explicado. Tá explicado. O fato é que, com o passar do tempo, fui achando Super Mario World cada vez melhor. Foi batendo discernimento na sua cabeça. Uhum. E a impressão que tenho hoje é que esse jogo é um dos melhores já feitos para a plataforma. É, vou ser obrigado a concordar. Isso não é. Encontrar todas as saídas das fases, completar a Star Road, passar a fase tubular, sacrificar Yoshi em salto errado. Coitado do dinossauro. Tudo isso... Caralho, tudo isso junto acaba resultando num sentimento de perfeição regada à nostalgia. Nem tanto. Se você for olhar, aquele troço é quase um milagre técnico pro seu primeiro jogo do console, assim. É verdade. Não, se você pensar, cara, o Mario 64 também é uma puta do melhor de técnico. Uhum. Eles, filha da puta, só sabiam fazer jogo pra vender a bosta do videogamezinho, coisa que não sabem fazer hoje, né? Ele faz uma porra de um Metal Gear com cagalhão e vende. ou nem bota porra nenhuma. Bota um Killer Instinct. O que mais que tinha no Xbox One? Por muito tempo foi só isso e o Famous. Killer Instinct é um peru pra você enfiar na sua bunda. Mas enfim. Não, apesar de que melhorou bastante, cara. Não é pra zoar mais, não. Não. Hoje em dia tem vários jogos bons. Eu tô falando é que é tipo. Não, eu digo o próprio Killer Instinct foi evoluindo assim. Não, sim, Killer Instinct é bom, mas eu tô falando, na época, quando você lançava uma porra do videogame, você tinha uma porra de uma Killer Application do caralho pra lançar o videogame. Tinha. Hoje em apesar dia não tem mais isso. Apesar de que Killer Application do PlayStation, no que diz respeito a jogo de briga, foi Toshinden, né? A gente para pra pensar isso, até que dói um pouco a cabeça. É, tá. Vamos dizer então que a Nintendo sabia fazer isso muito bem. É, Nintendo sabia, né? Até hoje sabia. Ela sabe. Ah, Nintendo deu uma aula, não caga muito no pau. Areia, não. Areia. Sobre como a primeira vez. Não se trata de um jogo em si, mas dos primeiros jogos que experimentei em cada console novo que eu queria. Batman no Nintendinho, campeonato. Batman da Soft, malandro. Esse jogo é do caralho. Puta que pariu. O Campeonato Brasileiro Super Nintendo, tá, vai se fuder. Castlevania X, Nocturne e Moonlight. Nossa, esses Castlevania do dicionário. É o Symphony of the Night. É o nome japonês. Ah, tá. No PlayStation, este um amigo achava muito difícil, pois a morte toma as suas armas logo no começo do jogo. Assim sendo, ele se aventurou no soco mesmo. Acho que. Nem precisa, pô, você ganha faquinha. É. Guitar Hero no PS2, Soul Calibur no Dreamcast. Teve um outro filho da puta que foi no Guitar Hero, não teve? Agora eu não lembro, mas provavelmente teria no, sido. No e-mail da semana passada, sei lá, foi. Ah, não, no e-mail da semana passada. Ou foi no e-mail da semana passada ou foi no próprio podcast, mas enfim. Soul Calibur no Dreamcast, EBA no DS. Quem é EBA? Não faço. Desculpa, ideia. Filho da puta, bota a porra da sigla achando que a gente vai entender essa buceta. É BA, não faço ideia do que cara, pode é ser. Cara, é Elite Beat Agents, deve ser. Ah, aí sim. Caralho, isso forcei foda minha mente agora. E Zelda Link Between Worlds no 3DS. Os consoles das gerações passadas e atuais não me impressionaram em nada. Jaded! É, te sobre os jogadores de mil fases. No último e-mail eu perguntei se o livro estava na Livraria Cultura e alguém respondeu com o link da Amazon. Quem respondeu? A gente respondeu? Provavelmente o próprio Vod deve ter respondido. É. Bem, o meu e-reader é um Kobo. Pode ter sido alguém no site também. O meu e-reader era um Kobo, não um Kindle. Porém, a Amazon tem um app para Android que permitiu que adquirisse o livro. Parabéns! E fica claro que eu não conheço o lápis do Carlos Pivoto, mas o texto dele sobre o canal de teste está simplesmente fantástico. Exatamente. O cara é mestre, né, amigo? Literalmente. É. Bom, e é isso. Abraço. Agora, o último da noite, último do dia, último da tarde, não importa quando você estiver ouvindo. E aí, meus caríssimos funkeiros maledicentes, viciados em podrões e pizzas de baixa qualidade. Meu Deus do meu céu. Meu nick de CS é Nimrod. Apesar de ter jogado muito pouco Counter-Strike, eu sempre tive medo que esse jogo de merda me desse câncer. Que isso, cara? Eu espero que não seja Nimrod por causa do álbum do Green Day e seja por algum outro motivo que eu não consigo pensar agora. acho que Nimrod primeira... é uma palavra, na verdade, normal. É, Nimrod é até um insulto, assim. É um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso na Terra. Sim. Filho de Cush, filho de Can, que era filho de Noé. Ou seja, ele é neto de Noé, é isso? Não, uhum. De neto de não, Noé. Mas assim, eu já vi Nimrod ser usado como xingamento também. É, deve ter outra. E Nimrod é um vilão dos X-Men também, o robozão do futuro, o Super Sentinelão. Mas bom, foda-se, possível. É. Estou escrevendo pela primeira vez a um podcast. Sim, eu sou virgem quando o assunto é escrever e-mails. Então seja gentis comigo, ok? Ou não, e foda-se. Não. Ah. Nunca. Ouço, eu gosto de jogos e diversão há uns 3 anos e sempre me rijo de rir dos absurdos falados por vossas senhorias. Oi, safado. E quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los por ter chegado ao 212º programa com o mesmo bom humor e criatividade de sempre. A última edição que eu vi, como se fosse a primeira vez, me fez refletir sobre como é difícil um jogo nos surpreender, mas como é foda quando isso acontece. No meu caso, somente jogos relativamente recentes conseguiram tocar meu coração. É o contrário do antigo, né? É. Do e-mail anterior. E algumas vezes fazer meus olhos suarem de forma viril, é claro. É claro. Acho que isso acontece, pois nessa última geração que passou histórias fodas passaram a ter espaço, muito mais espaço nos joguinhos. Por uma questão de evolução tecnológica e também evolução do próprio conceito de jogo. E agradeço muito. Não é tanto assim. Ah, sim, eu discordo um pouco porque eu acho que a evolução tecnológica só. Enfim, ela piorou as histórias, porque agora ele tá muito mais foda pra efeito visual do que pra história, né? Que ela é. Assim, é época... mais efeito, assim, das histórias evoluírem do jeito que você vê, mas pela cinemaficação que rolou. Não, com eu acho que uma coisa que evoluiu muito é a interação que você tem com a história, a capacidade que você tem de mudar a história. Isso com certeza evoluiu. Agora, a história, a narrativa em si, eu acho que antigamente se fazia melhor. Sim, mas é só uma opinião também. Que aconteceu também. Ficou muito filmão, assim. Sim. Ficou muito blockbuster. É porque virou máquina de dinheiro e aí virou cinema mesmo. Literalmente. É, aí lascou. Alguns jogos que eu gostaria de jogar novamente pela primeira vez. Braid. Quando saquei o que fazer na última fase e o possível significado dela, fiquei um tempão com cara de tonto olhando pra TV. Eu acho que eu não tive a mesma reação, não. Foi tipo, ah, então é isso. Na verdade, eu não dei foda de significado, eu só achei muito legal o gameplay. Quando eu li isso, o cara, falei, foda-se. Significa foda-se. É. Gone Home. Conhecer a história de Sam e sua família, seus sonhos, seus defeitos, seus medos e suas paixões de forma tão intimista. É uma experiência única. Não sei, não joguei. Você jogou? Eu não joguei Gone Home, mas eu tenho uma ideia formada na minha cabeça de que é uma bosta chata pra caralho. Mas eu acredito em você que pode ser uma experiência única. Eu penso, a minha visualização que eu tenho do Gone Home é tipo a que eu tenho de To The Moon, sabe qual é? Ixi, não, então... Não é um jogo, é uma bosta que você vive uma história, só isso. Tá blightado, então. Você não gostou de To The Moon, não? Não. Porque eu já sou fã da Cristiane Torlone. Não entendi qual é a relação, mas vai fundo. Ah, lê sobre a vida dela que você vai entender. Enfim, Spec Ops The Line. Puta que pariu, que jogo bom, filho da puta. A narrativa do game de repente se volta para o jogador e diz: ah, então o senhor está se sentindo fodão, né? Então chega mais perto e vem ver a merda que você fez. Já se sente um herói agora? Tá, eu li isso. Oi? Eu li sobre isso, porque shooter no jogo. Não, eu comprei esse jogo, eu não joguei até agora. Dizem que é bom pra caralho. É, eles falam que pra shooter é tipo um pináculo, assim. É. Mas exatamente por ser isso que não me interessa. Mas você odeia shooter? Qualquer shooter não tem como fazer um shooter te conquistar, mesmo que ele seja perfeito e lindo. Sim, não é exatamente. E ter mulheres peladas chupando seu pênis? Não é exatamente odiar, é porque eu não consigo jogar direito. Ah, você é ruim então, é isso que você tá dizendo. Você não gosta de shooter porque você é uma bosta, Daigo, é isso que você tá dizendo. Não, eu não vou aproveitar nada do jogo porque eu jogo ele mal, sacou? Tá, entendi. Então você é uma bosta, vai pra cima. Acho que o único jogo de shooter que mas eu consegui... Eu acho que o Spec Ops é third person. Certeza? Não, se for assim, deve não, ser... Certeza eu, devo conseguir... eu não tenho, mas eu acho que é. Eu devo conseguir tirar um pouquinho mais dele igual eu fiz com o Vanquish, então. Próximo é To The Moon, que história linda e humana. E a isso nós dizemos não. Bioshock 1, a cena A Man Chooses a Slave Obeys é impressionante. Ah, é, tá certo, Bioshock eu também joguei. O primeiro em particular que eu melhor que os outros. As mecânicas de shooter no Bioshock em geral são fáceis, né? É bem arcadezão. Uh-huh. A dificuldade dele tá em outras coisas. E tem como dar porrada também, isso me facilita imensa sangue. Bom, sabe um jogo que eu acho que você vai gostar, Daigo? Talvez você já tenha jogado, claro. Eu esqueci o nome agora. É Xeno alguma coisa? Caralho. Ah, o Xenoclash? Xenoclash, isso. Eu joguei os dois. O Arara me deu de presente de Natal os dois. Muito obrigado, cara, Arara. A porradaria nesse jogo é muito maneira. Você realmente muito, sente é que você tá porrando as pessoas, sabe? É toscona, é murra, é bicudo. Sim, parece que você tá porrando de verdade os inimigos da Mocô. Isso é bom pra caralho. É bom demais. Bem, a minha lista teria mais alguns jogos, mas acho que esses são os principais. Um grande abraço a todos. Concordância verbal. Beijos. Bate. Concordância verbal em alta. Bom, isso acabou. Esse é um caso interessante de e-mails onde nós gravamos eles. Adorei essa palavra que você utilizou. Interessante. É o quê? O contrário de interessante? É, pode ser interessante pra gente, não pra eles. Entendi. É a primeira vez que a gente grava e-mails antes do programa em si, portanto... Pera, calma. Presente momento. Esse e-mail que a gente tá gravando vai pro programa que a gente vai gravar hoje? Eu acredito que sim. Não, eu acho que não. Eu acho que tem um gravado... Tem um backup? Eu acho que tem backup. Ah, fica tranquilo. Se tiver um backup, então foda-se. Não é mais interessante nem para nós. Senhor da Eternidade, o senhor teria algo a dizer de edificante nesta bela semana antes do carnaval? É, cara, usem camisinha, é só isso. Diversão na vez. Você, com a sua grandiosa memória, o baú da sabedoria humana, baú porque não é muito novo, né? Mas é muito sábio. Quando começou o carnaval? What the fuck should I know? Vai lá, Pikman! Pousa Lula, vai pousar o Lula. Eu queria que você explicasse pro nosso ouvinte que tá chegando agora, tá querendo sentar na janelinha do bonde, o que é tempestade cerebral? A tempestade cerebral é quando nós propomos um tema, um estilo de jogabilidade e construímos a partir daí. Esse é o terceiro ou quarto? Esse é o terceiro, que eu me lembro. Terceiro. É, Garis, né? Physic Engine. A gente fez o... Senta, porra, tinha que ter tido o LK6 daí, assim, de sentar, hein, cara. Garis, né? Porra. Zumbis. Cara. O primeiro. GVZ. Physic Engine. Physic Engine. E agora? Aí eu queria também a sua ajuda. É, não! Quais foram os estilos de jogos que a gente fez? Eu lembro que Garis vs Zumbis foi um sandbox. Que o senhor... Foi um sandbox action, foda-se, né? E aí, sandbox foi um Dead Rising, Dead Rising sandbox. E o Physic Engine? Eu nem lembro, mas era... Gente, acho que era estratégia de tempo real, cara. Era o Chroma Squad do Baixo do Soco, era isso, né? Era meio... Era isso mesmo, era isso mesmo. Eu lembro que tinha um puzzle e uma jogabilidade que mudava em cada físico, cientista. É, mas assim, era pra meio batalha viajante. Era de todo jeito... Era meio viajante esse. Só pra era bem Sentai. Uma multi travou. Só pra garantir... Ah, uma multi é travada. Opa! Essa perspectiva é só pra garantir que a gente não tá repetindo as mesmas coisas. Então... E Lapso, qual foi a nossa ideia, premissa inicial pra montar um jogo? Porque o nosso tempestade, a nossa tempestade cerebral, ela é criar um jogo do zero, dado uma premissa, assumindo que nós temos recursos infinitos e escravos pra trabalhar nosso jogo. Recursos infinitos, escravos infinitos e tweaks infinitos pra alimentá-los. Qual é a nossa premissa básica pra começar o jogo? A nossa premissa base para começar o jogo está guardada há uns 2 anos já, porque a gente toda hora entra em ato. Carnaval. Carnaval. O grande conceito de carnaval... A festa da carne. E como a festa da carne, cada um de nós é um contra muitos nessa gloriosa festa da carne. O carnaval, você não aproveita o carnaval, você enfrenta o carnaval. O carnaval recompensa os justos, né? O carnaval justos, se aproveita, né? De você. O carnaval é... Você pode ser o bonde do Netflix e pipoca em casa. Você tá enfrentando o carnaval. O calor do carnaval, a multidão a do carnaval que tá lá fora, a sua maneira. Se você é o cara do bloquinho, bloquinho top, aí, porra, bloquinho foi top, cara, caralho, bloquinho top. Você também tá enfrentando o carnaval, você tá enfrentando o cheiro de urina. E pra região dos lagos, no carnaval, você tá enfrentando o capeta. Você tá enfrentando o carnaval de uma maneira mais hardcore do que a maioria das pessoas recomendaria. Caralho, brother, é a Ponte Rio Niterói Apple, essa porra. Eu já levei 12 horas Rio Búzios, moleque. Foi um... Que porra? Cara, com 12 horas é um quinto da viagem São Paulo Valparaíso do Chile, cara. É aquele estilo em que a estrada tá tão parada que o nego desliga o carro, abre a porta no meio da rua, no meio da estrada, levanta, começa a bater papo, abre cerveja e rola tipo um bloquinho na estrada, assim. É o bloquinho top. É o Walking Dead, cara. É o bloquinho do Aqui Não Anda. O bloquinho do Aqui Não Anda. É o cheiro de mijo, entendeu? O banheiro químico. Gente mijando na porta do carro, faz um cocô na pista, tá ligado? Pode crer, cara, porra. Caga logo um pro outro, tá tranquilo. E aí, imagino eu, essa grande batalha de cada um de nós contra o carnaval, enquadrado num dos mais maravilhosos gêneros de jogos de videogame de todos os tempos da história, que é o próprio gênero cuja tradução do japonês significa você contra o mundo, você sem rivais debaixo dos céus. Você é ímpar. Você é ímpar. Amém. O Mussamba. O Mussamba. Mussamba. É o Mussum, tá ligado? Mussum. Mussum, carnavais. Carnaval é uma grande fantasia. É um cenário perfeito para milhares de aventuras. Então, aqui, no episódio de hoje, o céu é o limite no Carnafoda-se do Baixo Front Soul. Carnaval Mussou, também conhecido no ocidente como Carnafoda-se Warriors. Conhecido em alguns cantos como uma extensão de todo guarda-roupa de Lubu. Todos sabem que... Pode crer. Cada um de nós é uma skin do Lubu, né, cara? Alês com penachos na cabeça. Maravilha aquilo ali. Caralho, não podemos estar mais corretos que essa associação perfeita. Caralho, o Lubu é muito Clóvis Bornai, né, cara? Tô abrindo o notepad aqui pra anotar a primeira coisa relevante que foi dita aqui. Mamute levantou que nosso jogo, por se caracterizar no carnaval, tem que ter muitas roupinhas diferentes para vestir todos os personagens. Primeiro skin, hein? Primeiro skin padrão é você com uma coroazinha de anjo, bem vagabundo na cabeça, uma asinha daquelas bem comprada no centro, e uma camisa branca no stencil. Essa tem que ser a segunda roupa, a primeira todo mundo sabe. Ser. Máscara de Bin Laden. Máscara de Bin Laden é o DLC das máscaras, tá ligado? Vai ter DLC de máscara. Pronto, volta aí. DLC de máscaras. Caralho, Richard Nixon, né? Tipo... Nixon, Severo. Severo, Dilma Lula assassino. Dirceu. Zika vírus. Caralho, Zika. Não, o Lápis ele ressaltou um ponto importante, assim, roupinhas. Só que ele já foi com um estado muito elaborado. Todo mundo sabe que carnaval começa quando o quê? Quando ou o maluco bota um chapéu de folhão escroto, ou quando o maluco bota aquela faca atravessada na cabeça, que é a coisa mais linda e característica de carnaval. Chapéu de Panamá da Brahma. Gente, não, claro que não. Você começa o jogo, você escolhe. Ou você vai jogar com o Super-Homem ou com a Mulher Maravilha. O resto tá bloqueado. Não, você tá sendo muito elaborado. Você tá pensando Esse Super-Homem tá de bermudinha de praia, sem camisa e só a capa, e desenhado o símbolo do Super-Homem nele. Eu acho que o mais importante, de caneta a primeira vermelha, coisa que você escolhe no jogo, cara, é escolher qual que é o teu alinhamento, entendeu? Se tu é bem... Tu é caótico, entendeu? Não. Gente, tu é lawful caseiro. Gente, tu tá na Banda de Ipanema, entendeu? Se tu tá no Carnaval de Salvador, entendeu? Tem que decidir onde é que tu tá. Mamute, você tá descrevendo todas as fases. A gente tem várias. As fases são, do jogo. São os reinos, cara. Pelo amor de Deus. Então, cara, cada fase é um reino, cara. Tu acha que é o quê? Tu vai passar o carnaval inteiro no Rio de Janeiro? Com os mineiros que vêm pra cá? E os merdas que não viajaram pra outro lugar? Não, cara, eu vou passar cada dia num lugar. Eu vou pra Raio da Ajuda amanhã. Vai ter o trio da Ivete. Vai ter o Trivela do Asa de Águia, porra. Ô, linda, Galo da Madrugada, porra. Dá por fora você. Rooster of the Dawn. Rooster of the Dawn. Imagina, né, o rolê. Aí você chega no rolê e os caras jogando com aquelas porra daquelas espadas de... Qual que é o nome? Espada de São João? É aquela espada de São João, que é o rojão. Pode crer, cara. Quem é que precisa de uma desculpa pra jogar fogo nos outros, né? Não, olha só. Pra mim você começa já escolhendo. Carnaval. Rio, Salvador, São Paulo e onde mais tem carnaval. Porra, em todos os lugares, cara. Ouro Preto. Fase especial em região dos lagos. Aí sim, concordo. Mas, entendeu? Tem vários lugares, cara. E digo mais, talvez a proposta seja mais legal se a gente inverter. A gente pode, obviamente, tomar os grandes estados como se eles fossem os grandes reinos, né? Fazer uma alusão a dinastia. A dinastia. Que é tipo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, assim. Exatamente. Poxa, tem carnaval em São Paulo? Tem, cara. Passei lá ano passado, não vi nada. Só vi bloquinhos da Vila Mariana. Mas é isso. Aí depende de onde você tá também, né? É que São Paulo também pode crer, é grande. Cara, olha só. Podia ser só as grandes escolas de samba. Pode ser a X9. Não, eu acho que se for fazer as escolas de samba, tem que ser no Rio. Se for fazer as escolas de samba, meu irmão, aí tem que ser, né, a dinastia dos 11 reis, do Cruzeiro Especial. É outra parada, é uma parada melhor. Ah, sim, não. Para. No final de cada fase... É aquele Dynasty Warriors que você constrói seu reino. No final de cada fase, não tem um score que aparece no Luzô? Ali vai ser tipo... Nota 9,5. Só. Esquecendo o fundo. Ah, filha da puta! Caralho! Viado! Se for abaixo de 10, tem grito. Não, Alex, a nota vai aparecer e vai rolar. Esse é filha da puta, hein? Esse é ladrão! Tá comprado pela Salgueiro! Caralho. Tem que rolar a nota, tem que rolar assim. Pai! Aí o cara grita a nota, entendeu? Mas tem que ter o pai, porque isso é a cara. Não, pai tem que ser quando você fica muito tempo parado na tela. Caralho! Eu acho que tu tem que ter não uma nota só, mas tipo, quatro notas e descartar menor, tá ligado? Vai começar o estágio, tá só o maluco puxando, assim, né? Vem o maluco puxar, né? O caralho, sensacional seria isso. Olha só, quem é o nosso personagem? A gente tem um personagem só, vai ter alinhamento. Tem os heróis, né, cara? Ah, eu acho que um herói que a gente não pode esquecer é o Gary Sorriso. Pode crer. Já, vai ser o segundo jogo já do Batman. Caralho, então, melhor é... Já tava no Gari vs Zumbis. O Gari do Gari vs Zumbis, que eu esqueci o nome dele. É o Akawan, mas o Renato Sorriso apareceu. O Akawan, ele é personagem que tem que desbloquear. Tem que aparecer aqui. É um dos heróis. Criou o nosso lore, caralho, lacrou. Fala, não, mas eu acho que mais jogo a gente criar os caras, tá bom? Não, e depois tem adicionando heróis, né? Não, sim, isso é o primeiro personagem é o cara que improvisa, é o clássico improviso de fantasia pra beber no bloquinho clássico. É o Vini, amigo nosso. Ah, peraí, amigo, eu tô com uma dúvida aqui. Se a ideia é enfrentar o carnaval, aí tem que primeiro estabelecer um ponto aqui. Tudo bem, que a gente pode ter vários alinhamentos, várias famílias, mas eu acho que se a ideia é enfrentar o carnaval, não só os grandes estados ou famílias ou o que quer que seja, devem se enfrentar, como devem ser representados também todos os outros tipos de pessoas que encaram o carnaval. Tipo as pessoas que não gostam do carnaval? Exato, exatamente. Pode crer. Mas as pessoas... Então, é um... Família você Netflix. Vai escolher no começo do jogo e vai seguir o jogo por aí. Por exemplo, escolhi o cara que vai grindar no carnaval. Ele vai descer, vai fazer o grind dos bloquinhos, vai tomar fora, vai mijar na parede, vai dar merda. Vai usar a máscara de elefante, né? Vai, verdade. Vai. E o cara... Aparecer no trainersurprise.com depois, né? Tem o cara que queria ficar em casa jogando videogame, mas a família dele arrasta pra região dos lagos. É isso aí. Ele vai ver os videogames da vida real, né? Last of Us, né? De verdade. Né? Aí ele vai não encontrar muito cheio com a família, cachorro, empregada, gato, amigo da irmã, todo mundo no carro indo pra região dos lagos, pegando a Niterói Manilha, entendeu? Aquela porra. Nossa. Aí, Daigo, esse daí ia ser que nem aquele personagem, como é que é o nome do Dynasty Warriors que usa as tonfas? O Sun Tse, que é revoltado. Esse dele ia ser o Sun Tse, ia ser o mais puto da parada, entendeu? Ó, tem outro personagem. Personagem que quer desfilar na escola de samba. Que paga pra desfilar na escola de samba. Então, é. Caralho. E esse é cara que paga. Porque tem que ter assim: tem que ter o cara que paga, que é do país, e tem que ter o gringo, cara. Completamente avacalhado, maluco. Aquela cara de que ficou na base. Gringo alemão, Schwarzenegger, né? No carnaval, né? Aquele gringo que tá rosa porque foi um dia na praia de Copacabana e ficou 8 horas na praia, né? Sim. Rosa é um... Puta que não, e tem que ter... Rosa é bondade da e sua parte. E tem que ter o trio elétrico de Salvador com Ivete. Falando, ô papai, Ivete. Quem é essa aí? Ô papai, caralho. Quem é essa aí? Tá cheio de assunto, hein? Caralho, momentos cringe, né? Do... E aí, só nisso, vários estereótipos aí já se formam, né? De middle bosses, de tamanho Yoshitaka Amano, tá ligado? Tipo, carro alegórico, águia da Portela. Não, tem que enfrentar, tá ligado? Portela Weapon. E aí tem o trio da Ivete Sangalo. Você enfrenta o trio da Ivete Sangalo, que é a Saver Ivete. Depois que você termina de enfrentar Saver Ivete, você vai enfrentar a Ivete de verdade, você meu irmão. Você quer trazer de volta o desfile do Silvio Santos? Eu quero. Tradição 98. Caralho. Cara, eu vou falar pra vocês, mas eu fiquei pensando muito nesse tema. Assim, os melhores temas do mundo. Um volume não saudável de tempo que eu gastei pensando nisso. Caralho. Assim. Aí eu tô. Aí, ô Babut, queria te falar uma parada. Eu acho que você. Né, tá ligado que esse tema é 98, né? 2001? Não. Ele não... Ah, 2001, não, é verdade. Ele não tá falando do Silvio Santos, ele tá falando do Mussou Carnaval, não é isso? Olha só, pô, eu falei essa parada com o Babut tipo anteontem. Eu tô há 2 anos pensando nisso, ele deve ter pensado mais do que eu já em 2 dias. Ele deve ter tipo, dedicado a vida dele pra caralho, o cara Mussou no Carnaval, cara. Eu já comecei a pensar. Arcos de história, entendeu? Fantástico. O cara chegou a pensar, Carnaval Mussou 4, cara, tá ligado? Clóvis Bornai Reborn. Eu acho que tem que ter o Clóvis Bornai. Vai ser o Clóvis Reborn. Cara, eu vou te falar um bagulho. Eu tenho. A gente falou do Clóvis Bornai, cara. Eu sempre tinha pra mim que, tipo, um dos melhores tag team de wrestling, assim, das personalidades brasileiras ia ser Clóvis Bornai e Boris Kazoy, cara. Boris, cara. Sensacional isso, cara. Boris Bornai. Caralho, cara. Olha só, na fase. Aqui tem tempestade cerebral, pra quem tá chegando agora e nunca viu uma tempestade cerebral antes, é caótico mesmo. São ideias que a gente vai começar a vomitar aqui e depois a gente vai lapidar essas ideias. Então a gente começa a. Depois a gente leva na Global Game Jam e pede pra alguém desenvolver um dia. Exato. Daqui a 20 agora, anos. Agora acabei de pensar que a Mauri Júnior tem que aparecer esporadicamente no jogo, entendeu? A Mauri Júnior pode ser tem um recurring boss, cara. Caralho. A Mauri Júnior, carnaval, ele cobre? É, então, eu não sabia que ele cobria. Carnaval da Band é muito. É muito cara, não. Cara, carnaval hardcore pra mim era a época da Manchete que passava o baile do Flamengo. Caralho, Galaguei, baile do Flamengo, né? Baile do Flamengo, né, cara? Caralho, o que, que sobrou aí de direito que a Globo não comprou? Vem daí. Tá ligado? Caralho. Baile do vermelho preto, que... né? Tipo... Baile do vermelho preto. Cara, olha só, tem essas paradas aí, mas cada personagem, então, parece que ele vai ter um objetivo distinto. Exato, né? O cara que quer grindar no carnaval, na verdade ele não vai pelo kill, ele vai pelo kiss. Ele vai pelo beijo. Pô, tem que pensar quem é o chefe. Ele é na base do beijo. Pode ser. Qual é o Elixir, tá ligado? Na parada. E aí, como é? Jornada do Herói. O Rei Momo, entendeu? E o cara tá, pode estar tá caindo na porra com um beija-flor gigante, meu irmão. Tem que beija-flor gigante, chega na frente dela. Tem que ter um Rei Momo. Caralho. Tem que ter o Rei Momo. E ele vai ser interpretado pelo Neto do Silvio Santos. Bate nos caras com a chave da cidade, tá ligado? Pode ter. E cara, uma pessoa que tem que ter também, a Luma de Oliveira. Claro. Graciane. Mas a Luma de Oliveira, não foi a Luma de Oliveira que teve aquele esquema aquele ano que ela desfilou em todas as escolas? Isso. Não duvido nada, cara. Quem foi que desfilou em todas as escolas? Tipo, do mesmo. Cara, calma aí. Joga no Google. Desfilou em todas as escolas. Desfilou em todas as escolas do tipo do... Pô, só fala de Sophie Charlotte aqui, Sophie que já Charlotte. Em 26. Mas no mesmo ano, cara, no mesmo ano. Fala. Mas acho que ela não foi a primeira, tá ligado? Ó, Monique Afradique. Não, peraí. Durante o carnaval, a atriz desfilou em 26 escolas de samba do Grupo Especial São Paulo do Rio de Janeiro. Então foi isso mesmo, desfilou em todas. Monique Afradique. São Paulo Rio, 13. Fala de pacotão. Mano, bagulho assim? Monique Afradique, saiu na VIP mês passado. Ó, pode crer. Estrelas do carnaval, Monique Evans. Caralho, hein? Clássico. Titia. Aquela outra que deu o golpe de bunda no Mick Jagger lá, como é que é o nome dela? Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Se a gente for colocar a Graciane Barbosa, ela tem que ser o boneco ciborgue, tá ligado? Ela tem que voar, tem que soltar míssel, tem que abrir locais. Ciborgue, caralho, brother, que sensacional isso. Sensacional. Mas olha só, a Sophie Charlotte não saiu de destaque em todas, não. Ela só desfilou, foi desafio. Sei lá, não, mas é esse que é o embaçado. Mas eu acho que o embaçado, sair de destaque é tranquilo. Tu fica lá no carro, lá em cima, foda-se, né? Fica lá, fica lá pagando de Bruninha Marquezine. Anota aí pra depois. Anotar. Anota. Isso é tudo. Anota do robô, porque eu não dá. Deve ser. Tem que ter também, desculpa cortar, o samba-enredo da Senhora do Destino. Pode ser. DLC, vai, deixa eu falar logo ali. Agora deu uma merda, vai esquecer. DLC, porque todo ano tem latino tentando lançar a música que vai bombar no carnaval. Pode crer. Você tem que impedir. Caralho, latino, cara. O nego fala que o Leonardo DiCaprio tá insistindo com o Oscar, né, cara? Não conhece o latino. Tá merda. Moleque, que homem. Sabe que era um DLC maneiro também? Mano. Carnaval 1900 e... Ah, 20. Entendi. Caralho, tipo... Entendi. É, carnaval Chique Gonzaga. Exato, Chique Gonzaga. Você fala tipo Cavaleiro de Ouro no Museu de Cavaleiro Zodíaco, sabe? Uma parada meio Assassin's Creed já, né, cara? Conceito, maneiro. Ironicamente, tinha que ter um carnaval... Caralho. Carnaval 2015, no futuro. Isso, no futuro, tempo. Carnaval 2015. Não, 2000XX. Não, moleque, e se rolasse um complô da Mangueira com a beija-flor pra viajar no tempo, entendeu? E tudo, olha aí, um complô entre escolas, hein? Maneiro, hein? Caralho, ia ser praticamente uma estratégia, né? Tipo, lá uns backstabbing, assim, nervoso, né? Exato, exato. Tu vai... Não, olha só, isso... Ó, agora dá pra já começar a fechar o scope, hein? É. Se tu é... Se nosso herói sempre é um cara que vai defender uma das famílias, uma das três escolas do grupo especial do Rio de Janeiro. O cara que tá indo pra região dos lagos, vai arrastado. Ué, esse também. Fica pro dois. Eu queria saber como é que eu faço pra rasgar as notas. Fechado. Isso é importante. Tem que pular o negócio, né? Aqui no Rio é no alto, né? Pior ainda. Ó, o cara escolheu uma escola de samba, ele vai ter a escola arquirrival e vai ter complôs, entendeu? Contra ele. Tipo, ó, escolhi Unidos da Tijuca. Já sei que vai ter um complô ali, Mangueira Salgueiro, pra me derrubar. Caralho. Império Serrano. Grande Rio. Grande Rio, tu, por exemplo, tu ganha o bônus do Miguel Falabella da Senhora Vieira. Miguel Falabella é o bônus. É, não, então, já sei isso. Tinha que ter um patrono, né? Tipo, tu ganha assim, patrono. Lá, Grande Rio, patrono, Globo, Beija-flor, patrona, o maior bicheiro de Nilópolis. Essa qual é? Mas falando dessa assim. O de extra, né? Tu ganha o de extra, né? Enfim. É, e todos cara, pô, dinheiro da contravenção. Jogáveis, naturalmente, jogando com o Miguel Falabella. Claro, é o Falabella. Heróis aliados, cara. Heróis aliados. O noivo de Copacabana, tá ligado? O noivo de Copacabana, brother. Que espetacular ia ser isso, cara. E aí, fantásticas cutscenes, tá ligado? Eu acho que, na verdade, ele tinha que, tipo, ele tem um golpe pra cada papel sensacional, tá ligado? Caco Tibis. Claro, é, Caco Tibis. Ele dava piscada do video show e explodia a tela, tá ligado? É. Piscada do video show, já tem uma animação aí que a Tecmo fez, o de One Piece. No de One Piece tem o cara que pisca, pô. Já tem a animação pronta. Tem que ter André Marques DJ também, então, também. André Marques DJ, pode crer. Tem a ver com o carnaval, caralho? Porra, ele toca no carro. É, eu não acho errado, eu acho errado. Porque é o gole do bagulho, entendeu? Senão fica tipo o Akuma no Tekken, entendeu? Não, mas isso é... Musou que é Musou, tem suporte. E suporte, meu irmão, é a putaria da putaria. Olha o Max caindo gordo, versão gorda. Ele cai na tela, mata todo mundo. Caralho, tipo o King of Fighters 2000, né? Que tu escolhe a versão do cara. Tu pega o André Marques, você escolhe se tá ocupado com o gordo. Não, suporte que é suporte é madrinha da bateria. Madrinha da bateria que inspira e toca o ânimo da galera pra cima. Não, mas aí tem escola que, por exemplo, é conhecida pela guarda, entendeu? Como é que é? Fala de novo. Esse apoio foi a rapidinho. Dá. Por exemplo, tem escola que, por exemplo, tem uma madrinha de bateria melhor. Tem outras que já entra a velha guarda, tá ligado? Tipo, fala, Dago. Tem escola já é a velha guarda que entra, pá. Pera aí. Não, a velha guarda é legal que é tipo um rushdown, né? Tipo aquele bando de véia atravessando a tela. Tipo, mas se for a Graciane Barbosa. Não, se for a Graciane Barbosa é um Macross Missile Massacre, tá ligado? Tipo, ela abre torto. Salves como personagem e convidado assim especial, só pra suporte. Essas coisas iam ser maneiras, entendeu? Porque o carnaval, ele existe com essas pessoas, entendeu? E isso é que daria, isso, acho eu, como um bom jogador de Warriors Orochi 3, a riqueza com um grande... tem que ter os caras que não são jogáveis, né, cara? Você só aperta lá o R2, entra o Miguel Falabella, fala cala a boca Magda, destrói os 120 e vai embora. É, por favor, salvem a provisorinha. Não, professor, por favor, salve a professora, ele tem que ser Rion. Cara, mas olha só, o problema da gente definir aqui que cada um vai estar tá afiliado a uma escola de samba é que você mata todas as propostas. Você mata a proposta do cara que tá indo pro bloquinho, você mata a proposta do cara que... Cara, claro que não, porque a escola de samba é um reino tanto quanto o bloco de carnaval é. Exatamente. Então, olha só, a gente tá fazendo aqui o nosso canônico. Esse é o nosso Musso, é o dos três reinos, tá ligado? Só que são três. Ano que vem a gente vai se reunir aqui e vai fazer o nosso Sengoku Basara do carnaval. Vai ser na Bahia. O nosso Sengoku vai ser na Bahia. E aí você vai escolher os Leite e os Sangalo pra defender. Tá. E os Brown. Leite, Sangalo e os Brown. Aí, eu queria ficar com o compadre Washington, tá? Por que não? Aí, compadre Washington dá dano extra em personagens do gênero feminino, hein? É, é o contrário do Sanjino, mano. Cara, tem que ter o Paulo Barros também. Pode crer. Fora que é o seguinte, o carnaval carioca de escola de samba, etc, ele é o mais glamouroso. Então se a gente quer que o projeto faça sucesso logo de cara, pra você vender carnaval pra gringo, eu quero vender no Japão a porra do jogo. Eu não quero só vender aqui no Steam BR. Aí tem que ter Rio, então, tem que botar que nem lá... desenho, Rio. Isso, a capa do nosso jogo tem que ter um Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele fica bem do lado da Sapucaí. Você consegue ver o Cristo por meio daquele M que parece o da manchete da Sapucaí. E ali também você vai conseguir ver favelas no Corcovado, tipo do cenário do Street Fighter. Floresta Amazônica. Várias mulatas. O Maracanã. A águia o Maracanã, exatamente. O Pão de Açúcar. Na verdade, o Pão de Açúcar leva pro Cristo na capa. E você vai ter que ter a Águia da Portela e o Beija-Flor da Beija-Flor, um do lado do outro, assim, como se desfilassem duas escolas. Eu ia perguntar justamente isso, ia ser do lado ou se ia ser tipo um cruzando o outro, tá ligado? É isso que eu acho. Porque só pra cortar. Eu tinha ideia de fazer o Super Boy Bomba Adventures, que tinha duas versões, tá ligado? Aí tinha The Guaranteed Edition e tinha o Capricious Edition. Tá Guaranteed e aí, era a versão Red e Blue, tá ligado? Aí conceito, saca aqueles, tipo assim, conceito. Por exemplo, se você comprar, você vai comprar na Americanas, aí vem o Beija-Flor, tá ligado? Você compra, tipo, no, sei lá, no Walmart, aí vem, sei lá, tá ligado? O Cristo Redentor tá com os aros olímpicos no peito, tatuado, tá ligado? Porque, tipo, foda-se, é ano de Olimpíada também. Caralho, moleque, caralho, sabe o que eu acabei de me tocar? Uma capa de Musou não é nada se não tiver personagens fazendo pose, correto? Estou correto. Sim, vai ter várias pessoas. Exato, mas quem tá no fundo com o olho penetrante, soturno, macabro, reencarnado? Jesus? O... Jamelão. Não. Mais, melhor que o sambista sem queixo. Bota lá Noel Rosa. Noel Rosa. Ah, Noel Rosa. Rosa. Pode crer. Querendo trazer o carnaval. Defenders of the Noel. Caralho, Papai Noel. Caralho. Aí podia rolar até um Noel versus Joel, tá ligado? E a gente coloca o Joel Santana. É. E o Noel Rosa, ele vai ser representado pela versão da estátua dele lá em Vila Isabel, que tá sem mão agora. Caralho. Sabe qual é? Ele vai ter, tipo, sei lá, um gancho no lugar. Cortaram a mão da estátua e ele acordou pra se vingar, tá ligado? Ele acordou pra se vingar, porra, cara. Eu vi, é, vou me vingar por mim pelo Drummond, tá sem óculos lá, coitado, tá chegando. Caralho, lá. Que sensacional isso. Conceito, conceito. Não, mas aí, a parada do Red Bull é maneiro, hein? Quais são as escolas mais populares, assim? É Salgueiro e Mangueira? Provavelmente. Beija-flor, sei lá. Mangueira com certeza Mangueira. É uma delas. Salgueiro é bem característico. Salgueiro é aquela escola que quem nunca foi no Rio de Janeiro e vai lá no carnaval uma vez e escolhe uma dessas duas pra torcer. Ou então pega por, tipo, Tijuca, Beija-flor, que tem ganho pra caralho ultimamente, né? Tipo, ah. É, são os novos ricos aí. Portanto, é o Chelsea do carnaval. Cara, quando eu fiz da Tijuca, eu lembro quando eu acho que foi 2014, não foi? Que ganharam com aquele, tipo, samba do Foi com aquele do que tem o super-herói. Cidade, lá, cara, tinha o Cera, tinha o Bolt, tinha o. Caralho, aquilo foi. Pô, muito conceito, cara. É muito game designer o cara que é carnavalesco, cara. Aquele cara é um game designer muito bom. Corrida maluca. Corrida maluca. Velocidade. Que tema, né, cara? Abstrato pra caralho. O cara faz um desfile em cima dessa porra. É esse ano mesmo que faz o desfile de camada no céu. A gente pode ter. Que lamentável, né? A gente pode ter três versões do nosso jogo, né? Aí a gente vai colocar numa, sei lá, duas versões, sei lá. Não, seis escolas em uma e seis escolas no outro, tá ligado? Justo, eu acho justo. Né? Seis ou sete, sei lá. E aí essa parada. Então a gente vai ter a edição. Tipo Emblem, class, tá ligado? São tipo histórias. Tipo Fire Emblem. Que, tipo, elas ocorrem ao mesmo tempo. Só que são pode diferentes. Pode ser aí, ó. Olha que maneiro. Vai. Olha que parada. Aí se você joga os dois, o teu save abre, tipo. O clímax do bagulho, né? Tipo. Tu pode ser, tipo, sei lá, o teu personagem pode ser um herói fixo, que ele é tipo meio que um Zeca Pagodinho da parada, tá ligado? Ele nasceu em Caxias, quer dizer, nasceu no Irajá e, portanto, ele deve lá uma fidelidade à Portela, né? Mas aí, na verdade, ele foi morar em Xerém e ele meio que vira Grande Rio e chegou uma hora. Bom, agora você tem que escolher onde que lado tu tá, mas tá ligado? Mas aí, precisa saber uma coisa. O Musou vai ter um protagonista ou vai ser a la caralha? Não, pra mim é coisa. Não tem necessariamente um protagonista. Tem vários protagonistas. É uma história, tem vários, né? Os heróis é tipo, de cada escola. Uma referência bem idiota, tipo um Game of Thrones, tá ligado? Uhum. Inclusive, eu diria, cara, que pra fazer porrada com o Noel Rosa, o cara do outro lado tem que ser Madame Satã. Lutando capoeira com navalha no pé, meu irmão, e rasgando. Ai, meu irmão, puta que pariu, cara, isso tá bom demais, pelo amor de Deus, façamos esse jogo. E é um jogo com representatividade, né, cara? Madame Satã já tem muita representatividade nisso. Mas é claro? É, eu gostei do Madame Satã. Eu acho que os últimos, o último chefe ele tem que ser uma parada bem Yoshitaka Mano abstrata. É, total. Mistura de Clóvis Bornai com Madame Satã. Caralho, é o Kefka, né? Eu gostei. É o Kefka. E aí, meio que tem, sei lá, uma roleta maluca no design que meio que gira e fala: agora eu vou usar os ataques especiais do Noel Rosa. E aí tu tem que levantar as suas defesas musicais, senão tá ferrado. Eu gostei da ideia do LK6 do Joãozinho 30. Sim. Joãozinho Mito. Aliás, na verdade, eu tava pensando, o Joãozinho 30, pra te falar a real, assim, eu acho que ele, tipo, tinha que ser o tipo assim, ele não participa ativamente do jogo, ele é tipo o velho ancião que vai te explicar o que é o carnaval, como é que vai ensinar as skills. Putz, não, eu tava achando que... skills, e no final ele crafta, tipo, o último veículo do bagulho, tá ligado? Ah, não, eu tava achando que ele ia ser, tipo, justamente o assistente do Noel Rosa boladão. O Noel Rosa morre na penúltima missão. Morreu com o Noel Rosa. Do céu tem Musou. E foi lá conferir pra ver se não tinha rivais. Não, essa parada de. Eu acho que tem que ser chefe abstrato. Então, mas abstratíssimo. Mas chefe abstrato. O que vai ser? Caralho, não, calma aí, ó. E o chefe abstrato, ele meio que vira um carro alegórico. Exato, sabe? Com uma cabeça gigante, assim, sabe? Que gira assim, animatronic, sobre gigante. Enquanto gira. Como é o nome, caralho? Aquele filme. Tem uns malucos. Scanners, né? Uma cabeça Scanners, assim. É, isso aí. E fica uma parada conceitual. Agora, eu digo que toda batalha contra chefão tem que ter elementos de jogo de ritmo também. Boa, bem lembrado, bem bolado. Aí você está apertando com uma proposta inédita. Não sei se. É um musou musical. Music musou. Se você vai ter, tipo, você deve ter. Ninguém da Beija-Flor. Hã? Deve ter. Cara de musou pra Wii, né? Não, aí é você que tá colocando jogo, coisas na jogo sua familiar, cara. Mas o carnaval, de um certo modo, dá pra família toda. Mas eles querem que a gente acredite. Deveria ser, né? Apesar do volume de nudez absurdo. Cara, deveria ser pra família toda. Das crianças. Opa, here comes the king! Enter, Mr. Director. Chegando, falando. Quem é que fez o. Quem é que cria? Quem é a empresa do Dance Dance Revolution? Konami. É, Konami. A gente rouba três caras da Konami, não deve estar difícil mesmo. Porra. Eles devem estar trabalhando lá na zeladoria, né? Cara, o cara é o zelador agora. Rouba três da Konami, que tem feito um DDR aí. Rouba uns três caras da Tecmo Correio pro nosso time aqui. Acabou. Não, bota uns três caras da Namco logo. Aqui. É com esse perito, né? Eu comprei a Omega Force. Comprei a Konami também. Eu acho que a gente podia, assim, porque é muito boneco, mas tem toda aquela... Toda escola de samba tem um cara que, tipo, ele tem no final, tipo, que nem neguinho da Beija-Flor, né? Tipo, alguinho da Portela. É o herói, né? Pode ser isso, ó. Beleza, então, ó. Tem três escolas. Obrigado. Tá? A gente não precisa colocar todas. Jogadas. Pode escolher algumas, tipo, escolhe seis escolas aí. Aí a gente bota, sei lá, o Martinho da Vila como herói da Vila. Marinho. É o nosso hero. O Neguinho como herói da Beija-Flor. O Jamelão Zumbi como herói da Mangueira. Aí já bota o conceito de zumbi, sabe? Ele foi trazido de volta pelos espíritos do carnaval. Tem isso também. É, bem lembrado. É como se o Raiden tivesse deixado ele descer do céu, igual o Johnny Cage, tá ligado? Quem da mocidade? Não, da mocidade tem que ser a Elza Soares. Ou pode ser também Andrezinho da mocidade do molejo. Que pariu. Não, mas precisa ter mulheres. Cara, pode ser herói secundário. Mulher tem que ser Elza Soares com Spirits of Garrincha do lado dela. Caralho! Garrincha é tipo fantasmagórico, né? Do lado, né? Tipo, é um stand dela. O stand é foda. Na verdade, é que se aquela fantasia que você bota tipo, né? Tipo, Lonely Star é o meu stand, tá ligado? Vai ser o. Como é que é torto em inglês? Crooked Leg, que é o stand dela. Crooked Leg Angel. Caralho, que sensacional, cara. Puta que pariu. Então, mesmo. E aí, quando ela evoca o stand, ela começa a chamar todo mundo de João. Cara, mais um João aí que eu vou de brá agora. Sensacional. A Graciane Barbosa tá em que escola agora? Agora que ela saiu dela. Não, mas aí tem que ser os caras que não traem o movimento, cara. Porque ela traiu o Bela há muito tempo já, amor? Ah, então, ela traiu pra lá muito tempo, então. Tem que ser os caras que não traem o movimento. Mas aí ela tem que ser um super soldado ciborgue, sacou? Aliás, a Graciane Barbosa é um ciborgue. Não, ela é um ciborgue, mas por que ela é um ciborgue? Porque ela saiu de uma escola e foi pra outra. Aí tem a história de origem, que ela é assassinada e volta como ciborgue nos tempos de hoje. Tudo. Ela realmente era de uma escola e foi pra outra. Tem que fazer a sequência, entendeu? Explicar porque rolou que tá a retaliação, onda. O corpo dela foi destruir um robô, entendeu? Eu não consegui descobrir em que escola ela tá, não, mas eu sei que ela fez faculdade na UFRJ. Agora. Ah, que legal. A Sabrina Sato também fez. Porra. Graciane Barbosa. Qual é a escola da Graciane Barbosa? Calma aí. Deve ser, sei lá, Tijuca. Portela? Olha aí, Graciane Portela. Barbosa pode ser a heroína da Portela. Também esperada em São Paulo, na X9 paulistana. Olha só. E a X9, é traidora. Uma faz coisa sentido. Que eu pensei aqui do nada. Quanto é que está aí, né? Caralho, como é que o Belo não viu, né, cara? A mulher é rainha de fazer na X9 e o cara deu mole. É, all along, né? It was really strong. Oh, porra, eu tava na minha cara, né? Tem uma Viviane Araújo rindo disso agora. It was me, Austin, caralho. Que conceito maravilhoso. Inimigo, você falou a expressão me veio aqui do nada. Por favor, compartilhe, porque essas são as sempre as mais mongoloides. Você tem que ter camisinha equipada o tempo todo, senão você tem chance alta de pegar disease. Não, isso é camisinha, bom. E você tem que ter a barra de proteção da camisinha e tem que ter a barra de hidratação. Exatamente. Hidratação é muito importante, eu ia falar isso, cara. E a hidratação, você pode hidratar com água, que enche a barra de hidratação normalmente. E depois que termina de encher a barra de hidratação, enche a sobrebarra, que na verdade vira a barra do xixi, que é a barra de você querer mijar. Você pode também se hidratar com cerveja, que enche as duas barras ao mesmo tempo. Você pode a mijar hidratação. Na rua ou você tem que mijar no banheiro? Se você mijar na rua e ninguém pegar, beleza. Não, é perigoso. Quando você mija na rua, você ganha estrelinha de polícia que nem GTA. Eita! Só que não tem polícia em nenhum lugar, tá ligado? Só ganha isso. Foda-se, né? Não, Você fecha o jogo com 509 estrelas, tá ligado? Teu boneco é branco e aí não acontece nada, né? Tipo... Depois de 10 vezes você mijar, parece um cara te assalta e você não faz porra nenhuma. Não, moleque, podia ser tipo outra. Isso, assim, podia ter um chefe secreto que aparecia no meio da fase quando fazia muita merda, que é o policier. Policial vem. Policier. É, o policier vem. E ele é o chefe bizarrão, é o chefe daquele que tu fala, fudeu, é tipo tu enfrentar o Lubu no início do Dynasty Warriors 8, entendeu? É, aí tu paga uma subida pra ele e fica de boa. É, não, aí tu tem ou um cara na porrada com ele, ou tu pode usar, bom, outras estratégias não sei, né, mas... Olha só. Bom, já estamos num jogo dançante, né, por que não? No meio da fase vai ter um monte de gente fantasiada de polícia. Esses aí são os minions que você bate normalmente. Exato, exato. Aí no final vai aparecer um policial de verdade. Caralho, hein? E aí ele não quer trabalhar, ele não quer trabalhar, tá ligado? Ele tá fingindo que ele é um fulião. Tem que identificar ele e cobrar ele e falar, porra, meu irmão, tu tá achando que isso aqui é bagunça, né? Você pode tomar alguma providência. Autoridade. Podia ter o personagem também, o DSTzinho. DSTinho. DSTinho. Mascote. Ah, isso aí é quando você tiver tipo bêbado, sacou? Você começa a ter alucinação, aí parece o DSTzinho. E podia ser tipo ouro. Carnaval Mussou Bloquinhos é muito bom também, é um conceito fantástico. Acho que esse podia ficar pro... É, fora que ainda tem o Carnaval Mussou Recife, né, cara? Pra enfrentar a gangue do carro da madrugada. Aí, montar um boneco de Olinda, né? O DSTzinho aparece em vários momentos aleatoriamente tentando encostar em você. Se você não tiver aí equipado com proteção no momento, não tiver gastado todo. Vai ter que fugir do DSTzinho. Você vai ficar marcado com o DSTzinho. E vai só aparecer ali, marcado. Pro resto do jogo. Não, moleque, ele cai no chão. Fica de Caim, tá ligado? Na testa, né? Caralho. Aliás, outro dia, até fazer um paralelo, cara. Eu tava até trabalhando numa beat que diz que, tipo, tá ligado? Quando Caim matou Abel e Deus falou pra ele, então tu tá fudido, tu vai andar marcado pro resto da tua existência, vagar pela terra, tá ligado? Ele colocou no peito de Caim um botão, tipo, perca peso agora, pergunte-me como, tá ligado? tá ligado? Eu não quero, é tipo isso, tá? Ou isso é um colete do Greenpeace, assim, tá ligado? Os caras, tipo, pedem doação, assim. Porque, não, cara, ninguém gosta dessas porra, mano. Não, pois é, moleque, é muito bom isso, porque a ideia do Ninja Mew de aparecer o DSTzinho e te dar um status é maneiro. Mas sabe o que ia ser mais maneiro? Se ele desse um status aleatório. Você pegou o cancro mole. Você está com gonorreia. Cada um é um efeitozinho diferente, entendeu? Pegou o sífilis. Herpes labial. Herpes genital. Pegou o sífilis, sua tela apaga, porque você tá cego. Cancro duro. Cancro mole. Se pegar HIV, você não regenera mais. Caralho, yes. Que brincadeira escrota. Aí entra um tá. Isso pode ser minigames, né, cara? Sim. É um minigames tipo fuja do DSTzinho. E aí nesse momento você não joga com o seu herói da escola de samba, você joga com o cara do bloquinho. Sim. É tipo um mini bônus stage. É um pequeno sabor de um outro lado da história. Em que você está não na Sapucaí, na Presidente Vargas, na Rio Branco, sei lá. Mas andando aí nos bloquinhos aí, de vestido de Wesley Safadão. O cara do bloquinho, eu vejo ele enfrentando o carnaval muito mais do que grandes nomes do carnaval. Tipo, mas grandes nomes do carnaval lidam com problemas fodidos, cara. Problemas de gente grande, cara. O dinheiro vem do jogo do bicho, vem da contravenção. Tá ligado? Imagina só aí. Imagina o. É só, né? A carga de responsabilidade. Isso aí que você tá falando são problemas que estão o ano inteiro fora do carnaval. No carnaval, esse problema aí não tá rolando. Não, com certeza, cara. Porque daí o cara tem que produzir o resultado, cara. Você acha que não? Resultado, tá louco? Porra, princípios do profissionalismo. Dá pra fazer até. Aliás, dá até pra fazer tipo um jogo tipo sim game, assim, tipo de escola de samba, tá ligado? Carnaval Manager, né? Tá ligado? Tipo, tu pega as global lá, tenta convencer elas a ser tipo. Carnaval Manager! Tá ligado? Tenta desfilar no teu bagulho, monta o carro alegórico, vê se tu. O sim samba. Tipo, tá ligado? O carro alegórico vai ser mais, tipo, mais bonito, mais força, tem que tomar cuidado pro boneco não destruir tudo que nem a Gaviões lá aquele ano, né? O boneco que destruiu o relógio, esses bagulhos assim. Vocês estão ligados que ano passado. Ano passado ou retrasado, agora não lembro, aqui em Santos, tem. Porque tem a torcida do Santos, a Sangue Jovem, tem uma escola de samba, né? E. Ah, que time de São Paulo? Não, cara, e aí se liga. Tipo, o desfile tava terminando, os caras já, tipo, passaram ali da dispersão, assim, e tava manobrando o carro pra tipo, guardar no barracão. Encostaram no fio de alta tensão, morreu 5 caras na hora, assim. Insta, tá ligado? Cara. Pô, tá ligado? Viu? Bagulho pesado, assim, cara. Bagulho aí, tipo, é isso aí, toma que multa, isso, né? A escola cara. Tem que pagar, o caralho. E o funeral, inclusive. Peraí, eu tô aqui com uma dúvida. A gente tá falando, tá descrevendo um modelo de jogo que parece, desculpe se eu estiver muito enganado, mais com um modelo de construa seu império que qualquer outra coisa, eu tô enganado. Tipo, não tem um Dynasty que é de construir império. Select of Scholars. É porque a parada é a seguinte, cara. Você escolhi lá a Vila Isabel, beleza? Então o herói é o Martinho, por exemplo. A primeira fase, quem é a primeira escola que vai desfilar? Mangueira. Você tem que entrar e destruir a Mangueira. Não, destruir todo mundo que tiver na porra da Sapucaí, né? E todo mundo joga na Sapucaí no meio do caminho. De preferência, os jurados junto, entendeu? Como é que é? Ah, camarote, camarote é caminho secreto. Você entra pra pegar. Camarote é tipo as bases. Os camarotes. Caralho, aí tu pega. Você vai pra destruir a casa. Caralho, é. Imagina, né? Tipo, tu tem que, dar um pega nas atrizes globais e nos atores globais, assim, tipo, sem o. Tipo, com os paparazzi vendo, tá ligado? Pra criar crise nos relacionamentos, assim. Posta, assim, tipo. Ou então a gente coloca esse cara aí como sendo a fase das escolas de samba, e tem a fase do bloquinho, a fase do carnaval Salvador, e o cara é um grande viajante. É um cara que. Um protagonista com recursos infinitos também. Ou pode ser, tipo, um ensemble cast, assim, né? Aí no final, tudo isso vai gerar um bagulho só, que é uma entidade que se cria, e aí a gente entra lá o Yoshitaka Mano, né? O Lula Pichuleco. É o grande inimigo. Lula Pichuleco. O Lula Pichuleco fundido com o Cristo, fundido com o espírito do Clóvis Bornai, fundido, tá ligado? Tipo, inventa alguma coisa assim, foda-se. Vamos lá. Aí no final fica tipo aquele último chefe do Amazon lá, tá ligado? Tá na hora da gente parar. Fundido com Aedes aegypti, fundido com o vírus da cólera. Caralho, passa puta, tem que ter o Zika vírus, cara. Calma. Chico Cunha. Caralho. Tá na hora da gente parar e respirar e tentar concatenar as ideias, tá tudo muito louco aqui. Só um último, eu acho que tem que ter um NPC chamado Chico Cunha, que na verdade ele é o Chico Cunha. Passado e rola isso. Exatamente. Eu acho que isso é interessante. Tá. E lá, por favor, diga aqui, vamos concatenar a ideia. Como é o nosso jogo até agora? Você botou o jogo no videogame? É igual o carnaval, apertou start. É. E aí? E aí, você vai ter que escolher uma. Primeiro a gente tem que escolher qual é a trilha que a gente vai seguir. É a trilha comercial. Tem que escolher o modo de jogo. É a trilha. Porque pode ter o modo folia. Como assim? Pode ter o modo história. Modo folia. Modo folia você vai em qualquer lugar. Aí, tá folia. Vendo? Pronto, modo folia é o bloquinho, é o free to play. É um mundo aberto com um som gigante. É um sandbox, né? Tipo. É até o nome do modo nos próprios musos, que é free play. É qualquer personagem, qualquer cenário. Tem isso aí, pronto, resolvemos, cara. Sim, tem. Alguém se odeia tanto a ponto de jogar isso. Tem que jogar. Você é o Daigo, o Mamute, Lucas, eu. O modo free play é isso, é o carnaval de bloquinho, cara. Você escolhe o teu boneco lá e vai jogando. Vai no. Aí o resto, eles transformam em DLC. DLC é região dos lagos. DLC é. É isso aí, porra. Tipo, vai ser o carnaval Musou online. Carnaval Musou online vai ter região dos lagos. Não, e tem que lembrar, um bom pacote Musou, ele nunca vem desacompanhado de uma dupla. Personagens e fases. Você não faz só, tipo, fase ou só personagem. Tem que ter os dois, entendeu? Então você vai lá pra região dos lagos. Quem tá curtindo ali na região dos lagos? Eu te pergunto, quem tá curtindo? Os Morlocks. Não, o Serguei. Entendeu? Com o simulador de LSD, tá no carnaval. Isso é maneiro. É só botar uns personagens assim, emblemáticos, assim, pô, sei lá, que mais pode ter? Botar a Ivete Sangalo no DLC de Salvador, se for virar outro jogo, com um pau de leite, né? Duelo, né? Velho versus novo. Duelo das divas. Hã? Duelo das Exatamente. Divas. Exatamente. Aí bota ali uma fase especial pra você poder habilitar as duas, dando bundar na cara dos outros, sambando pra caralho. É porque aí já vira tipo uma franquia, né? Com. Dinheiro se imprime. É a nossa franquia, Carnaval Warriors. Porque aí o free play, se for de bloquinho, aí, pô, o cara fala: não, hoje eu vou lá no Senta que eu empurro. Aí beleza. Aí não. Ah, não, agora eu enjoei. Agora eu quero ir no, sei lá, no Sol na Terra. Sábado, né? Sábado minha. Como é? Sábado, sei lá. Mulheres de Chico. Não, mas tem umas fases que são pra ganhar experiência, cara. Tipo, a fase do céu na terra pra ganhar muita experiência, pra matar muita gente, cara. Aquele dos Beatles, cara. Aquele dos Beatles, né? Tem o Submarino Amarelo. Deixa eu deixar pra matar gente, mas eu não entendi. É, você mata as pessoas ou você transa com as pessoas? Você é a mesma coisa, quiser, cara. Sei lá. Você pode mesma coisa, mesma coisa. Tá caçando. Você pode do DSTzinho, Aí, Chimbinha é vilão? Chimbinha é vilão, com certeza. Mas eu acho que ele, tá com mais de cara ser vilão do nosso, vindouro é, jogo. Foi bombar o Red, foi bombar o Blue. Meu Deus do céu. Chibi. Quando chegar aí no meio do ano, tiver o Boi Bumbá. Boi Bumbá é em São João, né? Não é carnaval, fala? Né? Boi Bumbá é no meio do ano, né? É, e daí, pronto. Junho tamo tão marcado aqui. Já, a gente. Tem um festival do Boi Bumbá? Ah, meu Deus. Tudo é brasileiro. Isso é o melhor lore do Brasil, da história do mundo, cara. Pô, cara, Boi Bumbá Red, Boi Bumbá Blue, cara. Caprichoso e garantido. É o melhor lore da história do mundo, cara. Pô, cara, é o que fez a Pepsi criar uma lata de refrigerante vermelha, cara. E a Coca-Cola criar uma azul. É a parada que subverte todos os conceitos que a gente tem enquanto ser humano. É o Boi Bumbá. Esse cara aqui não pode falar, a vida inteira não pode falar o nome do outro boi. E aí você. Não pode, cara. Boi pode. E o outro boi, ou boi contrário, ou boi inimigo. Tá bom. É, o inimigo. Eu acho que eu tô ligado às porras que você tá falando. Tá ligado? O nome do boi, os caras, tipo, te tira de casa, assim. Teu pai. Caralho, eu tô ligado nessa porra. O cara que é boi caprichoso, quando ele vai fazer lá a garantia do carro, não é garantia, não, é seguro. Só faz seguro. E o cara que é boi garantido, se for professor e vai falar que o aluno caprichou, não, caprichou não. Você fez aqui com um elevado destaque. Foi sublime. Sublime. Que merda, bom. É que nem comando vermelho e terceiro comando, né, cara? Isso é vermelho e azul, pode ser. É verde? Seu comando é verde? Terceiro comando. Não, é azul, azul. Prefiro... Ou é amigo dos amigos de azul? Sei lá, mas porra, é assim, cara. Não, amigo dos amigos é amarelo, cara. Não sei. Tá na realidade muito distante, né, cara? A parada é Team Fortress. Eles ficam, tipo uns 2 km acima do morro. É, a parada é a gente no meio do ano voltar e fazer o Boi Bumbá Red, Boi Bumbá Blue. Sim. Também. Tem essa parada aí. Mas aqui no Carnaval Mussou, porra, eu tenho muita dúvida. O que eu acho mais maneiro? Eu acho que o mundo dos blocos de carnaval é um mundo mais humano e de mais possibilidades. Eita, pode entendeu? Novo pro game. O mundo do carnaval de blocos, ele é o mundo mais humano e de mais possibilidades, entendeu? Pô, eu acho carnaval de rua mussônico. É muito mais mussônico, pode crer. Porque aí você tem muito mais. Na nossa Apucaí, beleza, tem a Graciane Barbosa robótica pra te enfrentar. Mas, porra, cara, no mundo das ruas, tem o mijo alheio. Tem o misto do cheiro de mijo com aquela prama quente. Olha só. É? O banheiro químico. Você tem a cerveja quente, cara. Você tem um monte de gente maluca fazendo merda, mijando. Vinho químico. Vinho químico. Caralho, é um vinho químico, vamos lá. Sacolé de vodka. Vinho químico é o seguinte, vinho químico... Foi. Não, vinho químico não é vinho, porra. É aquele bagulho que os caras fazem, cara. Tipo, não, tem sangue de boi, não. Acho que é suco, tipo, suco de uva, etanol. Sangria? É, não, é um bagulho assim. Legal, é tipo cantina da serra. Não, caralho, não é bebida, não é bebida que tu compra. É uma gambiarra. É uma gambiarra que os caras, tipo, os ambulantes fazem pra vender, tipo, em bloquinho, virada cultural e o caralho. É tipo etanol. É tipo cantina da serra, é tipo isso aqui oficial, cara. Sério mesmo? É vodka, se não me engano, é vodka com suco de boi. Álcool de limpeza, corante, groselha, uns bagulho assim. Pra mim, Dom Bosco. Sangria Dom Bosco. Sangria Dom Bosco é foda. E aí você tem vários cenários aqui do Rio de Janeiro, tipo a Santa Teresa, sabe qual é? Santa Teresa é uma subidão, cara. E aí a tua barra de hidratação cai mais rápido. Porque tu tá subindo aquela porra daquele morro infinito pra morro chegar infinito. Lá no, na casa, na casa do Roberto Marinho. Passei hoje lá na Santa Teresa. Passou hoje? Tá uma delícia, né? Porra, e aí tem, sei lá, Cachorro Cansado, vários blocos aí com nomes muito fantásticos. E aí o nome de cada fase é o nome do bloco. O meu preferido é Largo do Machado, mas não Largo do Copo. Largo do Machado, mas não Largo do Copo. Virilha de Minhoca. Virilha de Minhoca. Sargento Pimenta, que é isso. Sargento Pimenta. Tem uma favela chamada Sumbaco de Cobra. Cordão da Bola Preta pode ser o último boss, né, cara? Ele tem que enfrentar lá o carro elétrico do Monobloco. Caralho. Vai ter que enfrentar Pedro Luiz e a parede. Tem que ter... Márcio Canuto. Caralho. Vida do carnaval não é só bloquinho, não. Tem micareta e tem trilho elétrico também. Exato, é isso que eu tô falando. Mas aí são conceitos mais baianos, pô, né, mas cara? Mas dependendo. Tem micareta ainda no carnaval? Tem, o carnaval é uma grande micareta. Olha só, na região dos lagos, em Cabo Frio, tem o Cabo Folia. É uma micareta. Tu passou muito carnaval na região dos lagos, né? Ai, cara, tudo. Caralho. Faltou muita luz quando você ia, não? Ficou sem água? Cara, onde faltava luz era Muriqui na região do lago. Muriqui. Que parada louca. Mas o... o conceito aqui de bloco de carnaval são 500 pessoas que se juntam pra beber cerveja quente, mijar no chão, fechar umas ruas. Tanto pra micareta quanto pra trioleta. E roubar beijo dos outros. Exatamente. Pô, mas exatamente, era... roubar beijo dos outros. Isso é uma das fases do carnaval, né? Tipo, se você for considerar, todo museu ele tem, tipo, personagens com histórias diferentes que vão por caminhos diferentes. Não quer dizer que... Isso, por exemplo, tem o cara que é o nerd que só quer ir pra casa. Então, era o cara, só quer baixar o cara só quer baixar o Street Fighter 2 dele, o Street Fighter 5 dele. A gente falou, do preload. A gente tem o cara que quer ir pra curtir balada top, bloquinho top. Baladinha top, é. A gente tem o cara que tá sendo arrastado pela família pra região dos lagos e tem que sobreviver o carnaval lá. Eu gosto como o cara que tá arrastado pra região dos lagos pela família é um bagulho unânime, assim, ninguém contestou, tá ligado? E é isso. Realmente, não precisa ter mesmo, tá ligado? E esse é o que termina em bad ending, né? Termina com o cara tipo... Esse cara, esse é o final não canônico. Ele é absorbido pelo carnaval da região. Ele usou com bad ending, porque isso é muita maldade. Tem olha, vários. Tem que ter um maluco que ele tem que trabalhar durante o carnaval. De turno, né? De turno. O Janeiro tá com uma campanha agora de não ajude o menor a trabalhar no carnaval. Quem tem que ter como personagem, assim, culturalmente correto? Ciro da Lã. Caralho! Peraí, como é que é a campanha? Não ajude o menor a trabalhar. Não ajude o menor a trabalhar no carnaval. Deve ser o Ciro da Lã, que era Ciro com S, né? Tipo, Ciro com S, combate, né? Ele é o quarto do lado. Caralho, que ridículo, né? Eu já falei que eu lembrei do Betinho, cara. Betinho? Pessoal, cara, se procurar Ciro Darlan no Google, vai ter lá relacionados. Betinho, é Betinho Souza. Com certeza. Porra. Gente que protege as crianças, assim. Não, pois é, mas podia ter ele e podia ter o menor que tá não querendo trabalhar. Ele é um dia de fúria. O moleque decide que foda-se. Agora ele vai curtir o carnaval, vai fazer a porra a moda dele. Entendeu? Só tô fazendo uma pausa. Procurei Ciro Darlan no Google. A primeira coisa que aparece é blog do cirodarlan.com. Meu Deus. Puta que pariu, o bullying judicial. Tá, pode continuar que eu vou ver o blog aqui. Não, então, bullying judicial. Aí podia ter um moleque que não quer mais trabalhar no carnaval, entendeu? Vai sentar porrada em todo mundo, evitar as DST, que a porra toda. Vai roubar. E tem uma foto do Ciro da Lã com a camisa do Flamengo fazendo o símbolo bolivarianista com a foto do Che Guevara gigante atrás. Olha, cara, só, outra coisa que eu lembrei: toda fase, não importa onde se passa no carnaval, você tem bônus se você terminar a fase com o celular no bolso. Boa, bem bolado, bem bolado. Você ganha ponto extra. Caralho, essa foto do Che Guevara. Ciro Darlan com Che Guevara, camisa do Mengão. Caralho. Porra, desembargadores da justiça. Ele é desembargador? É, ele é desembargador. Aí, a parada, ó. Barra de hidratação, barra de DST e barra de pertences. E a barra de vontade de mijar? É, de glicose. É, a barra de vontade de mijar, ela é a que excede a barra de hidratação. Sabe qual é? Você não pode ter que controlar a sua hidratação. Tipo, você não pode também. Se a hidratação está 110%, tu vai querer mijar, entendeu? Não, é, mas tipo, a parada dessa. Com a outra, porra. Mas se tu. Não, claro que tem. Uma coisa é consequência da outra, mas é tipo. Sim. Você tem que ligar água de forma, mesmo. Senão a UI vai ficar muito clutter, né? Sim. A parada é a seguinte: você tem que beber água pra encher a sua barra de hidratação. Tá. Se você começar a beber cerveja, você vai encher a de hidratação e a de excesso ao mesmo tempo, sacou? Ah, peraí, beber água, então se você beber água, você nunca vai mijar. Não, a barra vai diminuindo. Tá em 0%. Tu bebe a garrafa d'água, tu vai pra 80%, tá ligado? Ela começa a diminuir lentamente. Aí você, tipo, sei lá, tá em 60, tu bebeu, é mais 80, o bagulho vai pra 140%, pronto, teu boneco resolve mijar, entendeu? Eu acho que quando você bebe cerveja é o dobro. Pode ser. É, você enche as duas ao mesmo tempo, aí você já meio que causa um overflow de próprio. Isso, vai causar um overflow. E as armas, cara? Armas, né, cara? Mussou armas. Então, eu só consegui pensar na... Mão gigante da Kaiser. Mão gigante da Kaiser. Esse é o número 1. Reco-reco. Sei lá. Reco-reco, assim, bem Star Wars. Bambolezão. Bambolê, bambolê, boi, chakra. Cara, tem uma arma genial que eu vi num bloco outro dia. É a vara de pescar com chave de carro. Que vara de pescar com chave de carro? Que os caras davam pra você, que pariu, né? Agora é merda, cara. Caralho, que merda, cara. Pau de self. Pau de self, ok. Isso é muito interessante. Espadinha do He-Man. Foice, né? Aquela foice de plástico, o tridente. Foice de plástico. Bate-bola é... Bate-bola. DLC do carnaval anos 90, cara. Não, você tá maluco, mano. Tu que não vai no Subúrbio há muito tempo. Eu vou partir bola tá em 10 anos, 90. Eu passei 2016 inteiro no Meier agora. Ah, tu tá como o carnaval começou agora, pô. Tá de brincadeira comigo, pô. Isso aí que você tá citando, esse bairro aí, em particular que você tá citando, aí tá muito zona sulzinho já, tá pro meu gosto, beleza? Tá sim. E outra coisa, o bate-bola, ele é uma parada que, assim, ele sem bate-bola, o cara bate-bola é tipo boneco de massa no carnaval, cara. Mas calma, o que é um bate-bola? É aquele bagulho que você bate uma bola com uma bola. Bate-bola é um maluco. Imagina um Escolomênia muito colorido. Isso! Né, Escolomênia muito colorido e com uma peruca muito colorida. E tem uma parada. Ele bate uma bola e tem um formato de bola de futebol americano e pendurado numa corda e o cara fica batendo no chão e assustando as crianças. Tô vendo aqui. Isso. É um mangol. Bom, pode procurar. Bate-bola carnaval no imagens, assim. Bate-bola. Olha, a infância. Não, eu só procurei bate-bola. Nem apareceu nada de futebol. Calma aí. Nossa, infância é bate-bola no Meier, sendo uma criança que assusta as outras crianças. Me sentindo isso, um super é claro. Muito, porra, se sente poderoso, né, cara? Quando tu é o bate-bola. Durante muito tempo, a prática passou a ser condenada por culpa de alguns desagradáveis que se aproveitavam do anonimato proporcionado pelas máscaras para cometerem crimes. O estupro. O mesmo pode se dizer de todas as religiões. Fantasia carnavalesca, característica do subúrbio carioca e redondeza. Sua aparência e vestimenta são semelhantes ao de um palhaço normal, porém sua máscara transtornada sempre procura inspirar terror nos foliões. Era bem encontrar essas figuras. É meio Dia de los Muertos, tá ligado? Tipo isso, é isso aí. Tem que ser um personagem, gente. Cara, bate de bola. Paradigma. Produzindo uma verdadeira quebra de paradigma pelas ruas durante o carnaval do Rio, cara. E os caras geralmente passam fazendo aqueles movimentos de cara, tipo boneco de massa que não para com o cara quieta. E passam. A passagem do grupo de bate-bolas pelo bairro era sempre um momento de tensão para todos os presentes, cara. Caralho, com certeza, cara. É o terror do carnaval, cara. Bate-bola é uma parada fantástica. $10, $5 fica melhor. A gente vai ficar rico. Milionário, bate-bola é muito irado. Milionário. Bate-bola é o Kamen Rider do carnaval brasileiro. Pô, mas aí, pô, então é uma merda. Não, ai, que sabe isso? Que eu pensei agora, cara? Que eu sou um merda, mas eu cara, você demorou esse tempo pra concluir. Ficou aí, bateu um bom pensando. Porra, eu sou um merda, né, cara? É isso que eu tava pensando aqui, que eu sou um DLC merda. DLC mais importante de todos. DLC Carnaval Brasileirinhas. Puta que pariu. Merda, cara. Porra. Kid Bengala, Big Mac. Ah, não. Tem que ter. Que os heróis do cara. Os heróis do cara são o Kid Bengala e o Big Mac, né, cara? Não, cara. Não são em quem eu foco minha atenção no carnaval brasileirinhas. Né? Moleque. Não se engana, é ótimo. Não se engana, caralho. Fazer igual você, cara. Para de me enganar. Tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Ah, pelo amor de Deus. Bora terminar ou tem mais alguma coisa a ser? Problema? Hã? Não sei. Oi, amor, tudo bom, amor? Eu não pensei mais nada, não. Brasileirinhos foi o último e vamos deixar quieto. Eu acho que a gente tem vários elementos aqui que não se conjuntaram, ficou uma grande bagunça. Mas e como é carnaval, acho que tá perfeito. Não, peraí, Lápis. Agora acho que eu acabei de achar a chave pra tudo isso. Concatenar tudo. Não, exatamente. Diga. O anel para todos os Warriors. Samurai Warrior. Não temos Samurai Warriors e Dynasty Warriors. É. Sim, a gente até comentou isso. O carnaval de blocos é o nosso Sengoku e o outro é o Três Reis. E aí depois tem Orochi e pode fazer os concorrentes com as outras paradas, entendeu? A gente abre uma outra empresa, a Capcom da vida, pra fazer o Sengoku Bazar a carnaval, isso. Entendeu? E a gente, inclusive, pode fazer o Janime. E podem ser, tipo, lá, sei lá, o Grande Rio Warriors. Caralho. Que é só sobre os atores da Globo, sabe qual é? Tipo, agora você é Bruno Mezenga. Caralho. E Bruno Mezenga contra Senhorzinho Malta. E, porra, posso ser seu Nakama, cara? Nakamar, foda. Caralho. Juvenal Antena, né? Encontra pescador parrudo, Juvenal, né? Caralho. Que isso? Juvenal Antena Esteban, cara. Dark Esteban, cara. O Dark Esteban e o... Dark Esteban e o Cláudio Reinhardt índio lá. Caralho. Tem o do Uga Buga. Cara, tem aquele vídeo espetacular de todas as aparições de Dark Esteban em Kubanacan, tá ligado? Já viu esse vídeo? Esse vídeo é espetacular, cara. São 6 minutos de Dark Esteban aparecendo. É muito Dark Esteban, tá ligado? Aí tem, a gente pode fazer o Susana Vieira Warriors só com personagens dessa. O jogo já começa no expert, né? Porque tipo, ela não tem paciência pra quem tá começando, tá ligado? Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Me dá aqui o microfone, queridinha. É, cara, fazer muita coisa, cara. É um mundo rico. Cara, esse efeito sensacional do Dark Esteban possuindo o Esteban espetacular. Isso, só uma aspa daqui que eu vou pedir pro pro Ilapso ler isso com voz de narrador do Cybercop de quando sua fúria atinge limite. Narrador do Cybercop. É isso aqui. Leia, por favor. Em determinado momento, Esteban assume dupla personalidade, transformando-se no obscuro e arrogante Dark Esteban. Não, porque é obscuro, né? Ele é moreno. Por que igual, que é obscuro, cara? Ah, cara. Você achou que era o Dark Esteban, mas era eu, tio. Caralho, né? Cara, um dos melhores plot twists do mundo, né? Que no final o Dark Esteban era um cara do bem, né? E tipo, foda-se. Assim. Kubanacan. Gente, Kubanacan tinha viagem no tempo. Vamos dormir, valeu. Apresentador Luciano Huck como sócio, a marca Carioca Reserva se tornou nessa segunda-feira alvo de acusações de racismo por causa da vitrine de uma das lojas pendurarem manequins negros pelos pés de ponta cabeça pra baixo. O Luciano Huck é um mito, porra, cara. Podia contar pro Dalmorga, tá ligado? De ponta cabeça, Luciano! Porra, Luciano! Cara, vá merda! Caralho, tudo bem, desculpa, é que eu. Ei, Luciano, são bravos. Esse papo me incomoda, essa turma foi foda. Gostaria só de parafrasear grandes astros da música brasileira neste Carnafoda-se Warriors. Pirulito. Começando pelo latino. Banana ou salsicha, mulher gosta de dinheiro, quem gosta de peru é bicha. Oi. A calça e mostra o fala nisso, a gente deixou passar. Fala, Daime. Que isso? Só, a gente deixou passar também. Falou povão, agora é sério. Falou povão, agora é sério. Que mais que a gente deixou? Que é, não, é, e... Você mora comunidade! Tem que ter uma comunidade, tá ligado? Que lindo, que lindo! Cima! Ai, que lindo! Não, mas isso aí tem que ser na hora que você tá dando combo, um puxador vir e falar isso. Caralho, sim! Sim! Tá ligado? Você mata 300 caras, mano! Calma, galera! Tá ligado? Caralho! Alô, povão, agora é Serichos. É o nome do combo, né? Tipo assim, 500 ou mais. Que lindo, caralho. Pô, a gente não falou do Hans Donner, né, cara? Uma figura obscura do carnaval. Ele vai ser o cara do CG do nosso jogo. Cara, Hans Donner. A gente não falou vários clássicos. Joãozinho 30. Falou, louco, caralho. Falou Dona Zica, falou Cartola, brother, tudo aí. Cartola é o herói da mangueira. Tem uma coisa importante sobre o Hans Donner aqui, peraí. Ele já comeu um monte de galera. Tava falando que o Hans Donner vai ser aquele velhinho que aparece no jogo, aí você chega perto dele, aperta A e vem uma dica preciosa sobre o jogo. Mas a dica, olha, a dica vem numa animação 3D tosca. A dica veio numa animação 3D tosca, toda em degradê. Tá ligado? Eu acho que tinha que vir a Globo Beleza dançando com a dica escrita no corpo dela. A Globo Beleza dançando com a dica no corpo, né? O Hans Donner meio que faz um Hadouken e vê a Globo Beleza na vez dançando, né? Sabe que tem tecnologias de degradê da Weta que são patentes do Hans Donner, né? Então, no Hobbit ele ganhou um dinheiro aí, por caralho, fora. O Hans Donner é um mito, cara, do design. conseguiu tirar dinheiro até do Peter Jackson. Que isso? E aí, algo mais? Nós chegamos ao caos, o final do caos do nosso jogo do carnaval, mas carnaval é caos. É caos. Carnaval é folia, carnaval é zonca. Carnaval é clobeleza. É DFTinho. Passar DST pros outros no carnaval? Pode sim. Nessa despedida eu peço que LK6, você tem algum jabá para falar para todas as pessoas que querem continuar a acompanhar você, sua voz magnífica e esse seu six pack nas fotinhas aí que você tem agora? Cara, então... Essa foto é velha, na verdade. Essa foto LK tá muito Dark Esteban. Eu vou colocar uma foto mais recente. Então, eu tô em twitter.com/LK6, né, as três letrinhas, duas letras e um número, né? Eu tô fazendo uns streams aí no YouTube também, então se você procurar... Por favor, não confundir com o jogador de futebol Lohan Koscielny. Caralho, sim. É, que usava usa 6 no Arsenal, né? E frequentemente as pessoas me mandam mention, tipo... Achando que é então, ele, cara. Até porque eu acho mais que o LK6 parece aquele cara da Bélgica. Ah, o Fellaini? Eu tenho passado por uma experiência meio desagradável esses dias, que as pessoas têm me confundido com o cara do Sambo, tá ligado? Caralho! E é meio triste. Outro dia eu fui na Cracolândia, assim, passei ali perto, de verdade, assim, ali perto. Aí veio uma mulher reta, assim, na minha direção, tá ligado? Você é o cara do... E ela não parou, tá ligado? Ela veio vindo reto na minha direção, como se fosse me dar, tipo, um ultra do game, tá ligado? Assim, fosse me atravessar. Aí, tipo, você é o cara do Sambo! E eu, tipo, sim, não sou. Porra, agora acabei de ver esse cara. Tem alguém andando em linha reta na Cracolândia? Você pode... Então, não, mas eu fiquei medo porque, tipo, foi mais aquela... Mais ou menos, cara. Pode ser alguém que é procurando crack. Falou que tu é o Daniel San, cara. Então, eu não sei, cara. Tinha uma época que ele tinha uma barbinha, assim, ainda. E tem vezes que falam que eu sou o cara do móveis, quando é Jacaju, que eu já acho mais legal. O cara do móveis. Aí já realmente já é uma coisa que me alegra. Mas então, eu vou estar fazendo uns stream aí de XCOM 2 aí. Enfim, falando de profetas e jogando. Cara, LK6, tudo junto. É o LK6, LK6 e depois por extenso. ELEKASEIS. Então, youtube.com. Ah, no YouTube, né? No YouTube. Passamos pro YouTube. Só a gente que usa o Twitch. Gostei bastante do Twitch, mas agora que eu tô no PC, eu tô usando o YouTube. Bom. É, só a gente que usa o YouTube, que usa o Twitch. A vanguarda. Vanguarda do atraso sempre. Sou baixo pensou. Muito obrigado, Carnaval. Carnaval é uma zona, era pra ser uma zona, não tem como não ser uma zona, vai ser um jogo caótico mesmo. Se não gostou, você não gosta de carnaval, meu amigo. Então, aprenda. Se não gostou, tá de mimimi. Não gostou, não ouve. Fazendo de vítima. E é isso, e lá se as pessoas quiserem dar a sua opinião, seus 2 centavos sobre o Carnaval Warriors, como elas entram em contato com a gente? Se quiser dar 2 centavos mesmo, é no Patreon, tá? Nós temos o Patreon do Baixo Frente Soco. Mas se você quiser dar os seus 2 centavos ao estilo do cara do Simpsons, que eu esqueci o nome agora, o jornalista. Qual é o nome dele mesmo? Esqueci. Qual é o nome do cara? Kent Brockman. É, isso aí. E qual é o nome do cara que aparece? Oi, Troy McClure. Eu sou o Troy McClure. Você deve me conhecer de documentários como blá blá. Envie seus e-mails para... Sensacional, Troy McClure. É o Phil Hartman, né? Era o Phil Hartman, né? Morreu, né? Envie seus e-mails para eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Não deu pra entender o que eu falo, o problema é seu. Nosso Twitter é twitter.com/baixofrentesoco. Abandonado. E o mais importante de tudo é a definição de rede social, que é o facebook.com/groups/baixofrentesoco. E a nossa fanpage, facebook.com/baixofrentesoco. Sempre lembrando. E o nosso site, que é importante mais ainda, que é o baixofrentesoco.com. Sempre lembrando que o grupo do Baixo Frente Soco no Facebook é mais importante que o próprio Facebook. Ele é mais importante que sua mãe. Que é o seu pênis. É esse nível o grupo do Baixo Frente Soco no Facebook. Então, peraí, mas pra você é mais importante o seu pênis ou sua mãe? Cara. Chegou, olha só, tu vai ter que escolher agora, entendeu? A vida da sua mãe ou o seu pênis? Caralho, cara. Não esperava por essa, né? Gostou dessa, porra. Né? Eu já essa é uma boa, essa é boa, hein? Acho que essa é ideal, né? Ai, essa é boa, hein? Durmam com essa. O seu pênis ou a sua mãe? Cara, o seu eternidade, a sua mãe faz folhado de frango pra você, ou ela compra pronto? Cara, primeiro que ela compra pronto, ela só é congelada, ela só bota no frango. Meu Deus! Segundo, que cara, mãe você acha outra, entendeu? Filho só tem. Mãe, você acha outro. Mãe, mãe é quem cria, né, cara? Se tu arrumar outra manhã pra te criar, né? Tá valendo, né? Aí, ô, seu Eternidade. Meu irmão tava arrumando um prato aqui na cozinha. Ele ouviu esse comentário, viu um sorrisão e falou: é, isso é bom isso aí, hein, mano? Mas você que tá ouvindo a gente, que possui pênis, né? Se você não possui pênis, não adianta você ficar confabulando sobre isso. É. Porque a gente é machista e foda-se. Mas aí, a vida da sua mãe ou seu pênis? Coloca aí nos comentários. Esquece, olha só. Acho que esse é o grande. Acabei de botar uma pesquisa no grupo do Baixo Frequency. O que é uma pesquisa, cara, que você botou, cara? Se você não tá no grupo do Baixo Frequency, você perdeu a pesquisa. Bota aí. Bota aí. Por favor, corre. A pesquisa. Tá valendo, tá valendo a pesquisa. Já. Tá valendo. Tá valendo. Então é isso aí. Tá. Gostaram, né? Pau, gostou, né? Puta que eu pariu. Cara, você devia ter escrito meu pau, porque é meio confuso eu botar no seu pau, entendeu? É, cara, digita aí, seu próprio pênis, sua mãe. Não, as opções tem que ser pênis, mãe. Pênis. Apaga essa porra aí. Apagar? Não, edita, sei lá. Já era. Ah, não. Ah, não! Já era, não, meu! Tá soltado! Não, é, apaga e faz outro! Seu pau ou sua mãe, pronto! Ah, já comentaram, já comentou um, esperando pela punchline! É isso aí! Tá esperando até amanhã! Muito obrigado pela sua atenção, um beijo, um abraço e até semana que vem, né? Semana que vem! Até essa dia parada aí! Rumo! Satanás! Não sei! Meu pai! Romero Pinto! Sim! Aê.